Vem aí a maior, mais importante e mais consagrada voz do Maracanã nas últimas décadas. O garotão da galera, Luiz Penido. É hora daquele que o povo escolheu. A bola tá contigo, Luiz Penido. Super Rádio do Brasil. Você curtiu a transmissão do garotinho José Carlos Araújo, meu parceirinho, narrou o Vasco da Gama, deu uma tropeçada, ganhou na primeira rodada, perdeu na segunda, Bragantino 2, Vasco 1, o gol do Vasco foi do Berrete, Del Aranha comentou, Thiago Veras e Sérgio Guimarães nas reportagens, aqui Maracanã, a galera do Mengão chega forte de montão, Flamengo São Paulo, é jogo com rótulo forte, né galera? Flamengo e São Paulo, um clássico do campeonato brasileiro, um clássico do Brasil inteiro, Flamengo e São Paulo, a bola vai rolar e a Tupi vai contar tudo pra você, aqui nas ondas do rádio, pela Super Rádio Tupi, FM 96,5, site tupi.fm, no Facebook, no YouTube, Rádio Tupi / Esportes, no aplicativo, Nova Brasil FM 89,5 pela Rede Mania, Uberlândia, Araguari, toda a região, Rede Mania, Goiânia, Rádio Litoral, FM 94,5 na região dos Lagos de Cabo Frio, para toda a região dos Lagos. Alô, Jorge de Bonet, alô, Mapinha, aquele abraço, meu e de todo o nosso timaço, aqui Maracanã, Flamengo e São Paulo, é jogão, emoção. De montão na mais querida, mais ouvida, Tupi, eita, rádio danado de boa. O garotão da galera, Luiz Penido, tem no seu grito de gol muita paixão, muito amor, Luiz Penido, o garotão da galera. Ai meu Deus do céu. Tem no seu grito de gol muita paixão, muito amor, Luiz Penido. Ele sempre ele, sempre ele, o mais querido, Luiz Penido. Chegou Luiz Penido. Mais um do rádio, galera, nesta edição do Super Futebol pela Tupi, na mesa de áudio, Anderson Almeida, na central técnica, João Tavares Júnior, supervisão de operações, Marcial Amaral, apoio técnico aqui na cabine da Rádio Tupi, Márcio Correia e Núbia Muniz, o coordenador técnico é o Márcio Barros, na informática Elvis Pedrosa, Felipe Teló e o Washington Basílio, na web, Bruno Gentil. De transmissores com Ivan Pacheco, produção e coordenação do Vitor Rocha, a gerência e coordenação geral de esportes é da Karen Calista, a Karenzinha querida, a direção artística de programação Marcos Di Giacomo, vice-presidente da Tupi, diretor comercial, o rubro negro Tufi Habib, todo o time da Tupi, toda a família Tupi tem o comando maior do presidente querido, José Marra Jimenez, é o timaço da Tupi que entra no campo do seu rádio, abre o jogo e mostra tudo, porque a Tupi comanda o futebol. Galera, aqui pela Tupi, a Super Rádio do Brasil, a Tupi comando o futebol. Já já vou dar um pulinho no camarote da Tupi com o Marcos Vinícius, aqui no Super Futebol Tupi Team 5G. E no camarote da Tupi Team, tá lá o Marcos Vinícius. Agora eu vou falar com a Paulinho se garante sozinho. Ele é o mais importante analista do futebol, o Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. A fera, galera, o maior, o melhor, o Apolinho, o maestro do rádio. Ele vai brotar nas ondas do rádio e aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil, falando de Flamengo e São Paulo. São Paulo vem com problemas, o Flamengo também tem. Arrascaeta poupado, Luiz Araújo, se bem que entra o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, não sei se o Paulinho vai chamar isso de poupado. Mas o Flamengo tem algumas dificuldades e o técnico faz algumas mexidas. O Bragantino tem uma situação muito pior, com jogadores jogador machucado. O Nicão, Patrick, Moreira, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Lucas, aquele mesmo, né? Wellington Rato, enfim, um monte de jogador entrega o departamento médico, lesões musculares, pancadas, etc. Então, temos um total de 8 no DM, alguns titulares, a maioria, por sinal, recuperou alguns. E acho que o Flamengo bota em campo um time capaz de fazer uma graça. Será quem vai falar sobre tudo isso? Porque é objeto de análise para ele, o Apolinho, que se garante sozinho. Meu ídolo, fala aí que eu quero ouvir, porque na Tupi é hora da palhinha do Apolinho. Já, já, o Apolinho Washington Rodrigues. Agora vou dar o Apolinho aqui no camarote, quando receber esse contato aqui do Apolinho. Marcos Vinícius, o Mr. Bean, esse aí é fera também. É o nosso Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é o nosso cara em toda parte. Ele é o Coringa, da show onde passa. E no camarote da Tupi, Tupi Team 5G, ele recepcionando a galera VIP, a galera nobre no espaço mais importante do Maraca, camarote Tupi Team 5G. Alô, alô, Marcos Vinícius! Beleza, Penidaço! Aqui no camarote VIP da Tupi com os nossos convidados. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, Flamengo e São Paulo. Tá aqui o Matheus Porto, da Mad Levenson, nosso convidado. Mengão sem o Arrascaeta, mas com Bruno Henrique, com Pedro, De La Cruz mais adiantado, levando fé? Levando fé, né? Eu acho que o time tá embalado, o Tite tá fazendo um bom trabalho. Acho que mesmo sem o Arrascaeta ali, que é o nosso homem de criatividade, temos o De La Cruz. Eu acho que o time tá bem entrosado, confiante, 2-0 hoje. 2-0, e quem acertar o placar ganha uma camisa oficial do Flamengo. A gente sorteia no final do jogo, valeu. Marcando presença aqui no camarote, o Matheus Porto da Mad Levenson. E se você não é Tim, eu tenho uma notícia incrível para você. Agora você pode experimentar de graça a rede líder em 5G no Brasil. Estamos falando do teste Drive Tim. São 30 GB por até 30 dias, sem pagar nada. E o melhor, é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o aplicativo Meu Tim e teste já. Tim, imagine as possibilidades. É com você, É bom demais mesmo, Mr. B. Falou, meu garotaço, no camarote da Tupi. A galera nobre, a galera VIP, a galera cinco estrelas, cabeças coroadas, no espaço VIP, no espaço nobre, no camarote da Tupi de 5G, aqui no Super Futebol. Torcer e economizar na saída, jogo. Por isso, baixe qualidade para você vibrar com seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Eu quero agora um toque do Flamengo e outro do São Paulo. Wellington Campos, Gabriel Andrezo. Alô, alô, Penedaço, aqui no campo de jogo do Maracanã. O Flamengo prestes a entrar em campo e o Rubro Negro, que obviamente vem para esse jogo de hoje buscando a afirmação, buscando estrear em casa no Brasileirão com vitória. Exemplo do que conseguiu no último final de semana, derrotando o Atlético Goianiense. As novidades ficam por conta da volta volta de Varela na lateral direita, ele que está recuperado de uma virose e retorna à sua posição, com Ayrton Lucas retomando a titularidade na lateral esquerda. No jogo passado ele atuou na direita. Matias Vinha, com o choque de cabeça do jogo passado, está fora e portanto é a novidade o Varela na direita, além também de Alan no meio campo no lugar de Arrascaeta. Enquanto no ataque, Bruno Henrique está com moral com a galera, teve seu nome gritado ainda agora e vai pro jogo no lugar do poupado também, Luiz Araújo. Ele arrasca no banco, Penido. Chega a ser meio engraçado você dizer, né, que o Luiz Araújo está sendo poupado e o Bruno Henrique vai jogar. Se fosse um posto, tudo bem. Mas é o Flamengo passa, é a decisão do Tite e a decisão do treinador a gente tem que respeitar. Pode não concordar, mas tem que respeitar. Afinal de contas, o dele que está ardendo. É sempre o dele que está ali. Está na panela. Se bobear, é aquela panela do seu Genaro, né? Como diz o Apolinho. Mas o Tite no Flamengo está muito seguro. E ele vai fazendo essa movimentação. Vamos lá. Toque também. São Paulo, fala aí que eu quero ouvir o Wellington. Vou pegar esse que você falou. Se o Tite está seguro, está firme lá no Flamengo, pelo lado do São Paulo, o Thiago Carpini. Tem muita gente dizendo que uma derrota hoje ele vai para essa panela do Genaro aí, como diz o nosso querido Apolinho. Rafael Ferrarese, Arboleda, Diego Costa, Igor Vinícius, Pablo Maia. É só sucesso. É aqui, tô com... Meu áudio tá bom aí para vocês. O Luciano e Caleri. Alô, é o Wellington Campos Tupi. E eu quero falar com o Apolinho, supremo ídolo. O Apolinho que se garante sozinho. Vamos lá, Apolo. Agora na Tupi. A fera, galera, o maior, o melhor, o mais importante analista do futebol, o maestro do rádio, o Apolinho que se garante sozinho. Na Tupi. Teu tu, baby, a palhinha do Apolinho. Boa noite, Penido, companheiros, amigas e amigos da Tupi, teu tu, baby. Olha, Penido, é um jogo complicado aí, sobretudo para o São Paulo, né? O São Paulo tem realmente, aliás, além da ameaça de demissão do treinador, o treinador, coitado, está passando por uma dificuldade, está capinando sentado aí para achar 11 para escalar. Vários jogadores machucados. O Flamengo só tem um problema, que é o Arrascaeta, que não joga. Mas a diferença é muito grande. O time do São Paulo, muito mexido, cada jogo uma escalação diferente. E a cobrança em cima do treinador é muito forte. Então, até por isso, jogando em casa, diante da sua torcida, eu considero o Flamengo favorito. Mengão, queridão, favorito. Ô, Paulinho, o que você acha dessas mexidas que o Flamengo fez? Foram acertadas? Já que a defesa está composta, volta o Varela, que é o titular, na opinião do Tite, então não há discussão, quem escala é ele. Ayrton Lucas na esquerda também. E no meio-campo, o Alan, claro, vai substituir numericamente o Arrascaeta, com o talento dele, não. Mas no ataque, essa decisão de poupar, entre aspas, o Luiz Araújo colocar o Bruno Henrique, Apolo. Primeiro eu queria saber poupar de que o Luiz Araújo, né? A verdade é que ele fica poupado durante o jogo todo. Mas se o Varela é uma invenção do Tite, que ele acha que é um extraordinário jogador, pode ser que ele veja alguma coisa dinâmica, especial, que eu não vejo, mas eu considero o Varela muito fraco. Ele nem joga mal, ele não joga, ele fica no meio termo ali esperando, ele quer, ele não quer saber de compromisso. E o Luiz Araújo tropeça nas próprias pernas. A entrada do Bruno Henrique, o Bruno Henrique na direita não é o mesmo jogador da esquerda, todo mundo sabe disso, todo mundo diz isso. Embora eu acho que com o tempo ele poderia facilmente se adaptar ali. Mas de qualquer maneira é melhor do que o Luiz Araújo. E ali naquela função só tende a crescer. Agora a falta do Arrascaeta com certeza vai ser sentido. Sem dúvida nenhuma, porque ele é o maior talento do time e do futebol brasileiro. Apolinho, seria melhor para o Flamengo uma alternativa, por exemplo, botar, já que vai ter o Bruno Henrique, e ele é um monstro pela esquerda, seria melhor experimentar o Cebolinha pela direita? Eu já fiz isso algumas vezes, e o Cebolinha também não deu certo pela direita, embora ele seja destro, né? Mas de qualquer maneira, o Cebolinha está mais acostumado e está rendendo muito bem na sua função do lado esquerdo em campo. Então não vale a pena mexer para tentar fazer duas coisas funcionarem quando uma está funcionando bem. Se você tem uma funcionando bem, trata da outra. Falou, é o Apolinho, Apolinho se garante sozinho. Aqui Tupi Tutu, Peipi, abraçando o Serginho da Fladetran. Ligado, tamo junto, torcendo por mais uma vitória do Flamengo. Que Nossa Senhora te abençoe, muito obrigado, querido. Que ela te abençoe também. Que Jesus também te abençoe. Esteja com Deus, garotaço. Flamengo brota no campo de jogo. Uniforme número 1, camisas com listras horizontais em vermelho e preto. São Paulo, tudo de branquinho. Com aquelas famosas listras horizontais fininhas na altura do peito, em vermelho e preto, mas que não confunde em nada com o Flamengo, porque são fininhas e pequenininhas. E pintou o gol, Vinícius Gama. Penedaço no Alfredo Jacone, dois gols do Juventude. O primeiro do Jean Carlos, o segundo do Lucas Barbosa. Juventude 2, Corinthians 0. Em andamento, Fortaleza 1, Cruzeiro 0. O Palmeiras na Arena Barueri vai perdendo para o Internacional por 1-0. E o Atlético Mineiro em casa vai vencendo o Criciúma por 1-0, Penido. Resultado do Corinthians aí é assustador, hein, Paulinho? É, o Corinthians tá apanhando igual o tapete, né, rapaz? É incrível isso. Ele entra já sabendo que vai ter confusão no fim do jogo. Aqui Tupi tem o Tupi, o assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. Nas ondas do rádio, galera. O Garotinho narrou há pouco. O Bragantino 2, Vasco 1. Verrete fez o gol do Vasco. Mas o Bragantino acabou faturando. 2-1. O Vasco venceu na estreia. O Grêmio por 2-1 e perdeu no segundo jogo. Também por 2-1. Ficou tudo igual. Dois jogos, três pontos ganhos, três pontos perdidos, uma vitória, uma derrota. Fez um 2-1 e levou um 2-1. Amanhã, 9:30 da noite, no estádio Nilton Santos, tem Botafogo e Atlético Goianiense. Narração do Rafa, o Brabo, a grande revelação do rádio. Rafa, o Brabo, vai narrar. Rubem Leão, voltando das férias, com aquele gogó fresquinho. Leão todo animadinho. Leão é uma fera. As reportagens do Thiago Veras e do Sérgio Guimarães. Agora, galera, vamos escalar e enumerar o Flamengo e o São Paulo nas ondas do rádio pela Tupi. Eu rolo a bola para o Wellington Campos e para o Gabriel Endrezo. É hora da ficha do jogo, galera. Super Rádio Tupi, Flamengo, Gabriel Endrezo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. 38 vezes campeão carioca, o Flamengo vem a campo aqui no Maracanã no reencontro com a sua galera para o jogo diante do São Paulo neste Brasileirão. Está confirmado com o goleiro Agustin Rossi no gol número 1. A defesa, 2 para o lateral direito Varela. Dupla de zaga 15, Fabrício Bruno, 4, Léo Pereira. Na lateral esquerda, número 6, 12, Ayrton Lucas. O meio campo tem 5, Eric Pulgar, 21, Alan e 18. Nicolás de la Cruz, o trio de ataque, 27, o artilheiro das decisões, Bruno Henrique, 9 para Pedro e 11, Everton Cebolinha. O Flamengo de Tite no banco tem 25, o goleiro Matheus Cunha, 3, o zagueiro Léo Ortiz, 7, o atacante Luiz Araújo, 8, o volante Gerson, 14, meia de Arrascaeta, 19, atacante Lohan, 22, também atacante Carlinhos, 23, o zagueiro Davi Luiz, 29, o volante Vitor Hugo, 33, o zagueiro Cleiton, 43 o lateral direito Wesley e 48 o volante Igor Jesus. Super Rádio Tupi, São Paulo. Wellington Campos, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo começa o jogo com Rafael no gol, 23, Ferrarese 32, Diego Costa 4, número 5, Igor Vinícius, número 2, Pablo Maia, 29, Alisson, 26, Wellington, número 6 e Michel Araújo. Luciano 10 e Caleri com a 9. No banco, 93 para Jandrei, 8 para Calvo, 11 Rodrigo Nestor, 17 André Silva, 21 Bobadilha, 28 Alan Franco, 31 Juan, 33 Eric, 35 Sabino, 36 Patrick, 39 William Gomes e 47 para Ferreira. Apita Flamengo e São Paulo aqui no Maracanã. Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maurício Coelho Silva Pena, todos do Rio Grande do Sul. O VAR é de Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Do rádio, galera, tá tudo pronto no Maraca. A bola vai rolar, galera. A saída vai ser dada pelo Flamengo, Pedro. Dá lá pertinho da bola, prontinho pra movimentar e tocar a bola mais redonda do Brasil. Vem ele aí, galera. Pedro, prepara pra dar a saída. Com Pedro em campo, não tem placar em branco. Que hoje não seja diferente, hein, Pedro? Pedro, camisa número 9 do Flamengo. Ele prepara a saída de jogo. O árbitro tá conferindo lá, ajeitando o reloginho dele, que tá faltando 1 minuto e meio para 21h30. E ele quer ser rigoroso, começar às 21h30. Os times ficaram prontos antes da hora. Tem agora, dia de noite assim, né, Wellington? É verdade. Tá combinado 9h30, começar 9h30, né? Agora, o pessoal da comissão técnica da seleção brasileira aqui no Maracanã, viu? O Juan, zagueiro do próprio Flamengo, por aqui, é um dos membros da comissão técnica, querido. É, isso aí é preocupante, a galera tá muito bolada, porque o Flamengo vai perder na Copa América por 9 jogos, com toda certeza. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Fabrício Bruno, talvez Ayrton, Lucas, Pedro e mais alguém. É uma barra pesada, né, Apolo? Praticamente o time todo, né? Com tantos estrangeiros que vão jogar nas suas seleções, é um negócio assim incrível, né? Mas está escrito e está combinado e não é de agora. É isso aí. Na metade do ano, o Flamengo vai ter que pagar essa conta pesada por ter um elenco tão qualificado. São 9 rodadas, Penido. Vão defender suas seleções. Como é que é? São 9 rodadas e os jogadores vão desfalcar os clubes brasileiros. Pois é, 9 rodadas. Os times que não têm jogadores convocados vão levar uma vantagem muito grande. E esses desfalques são sérios. Rolou a bola, galera! Saída foi dada. Primeira bola tá na zaga. Fabrício Bruno encostou pro ala. Ele vira na direita pra Varela. Procura a ponta. Faz o levantamento. Não levantou tanto. A bola desviou na zaga do São Paulo. Sai pra linha lateral do gramado. Bate, vem pro Bruno Henrique. Cobrança de lance de mão. Ele toca mais atrás até Varela. Parou, prendeu, travou, botou no terreno. Encosta no campo de defesa. Solta a bola pra Fabrício Bruno na frente da meia-lua da área. Ele toca pra ponta canhota. Corre pra chegar então Ayrton Lucas pelo Flamengo. Chega, tem que dividir no meio-campo. Apertava, vinha Pablo Maia, dividiu o garotão do São Paulo e a bola saiu pela linha lateral, tocada pelo garotão do Mengão, queridão, botou pra fora o Ayrton Lucas e o árbitro tá chamando. Que tá pegando aí? É, Caleri e Fabrício Bruno e Léo Pereira. Agora vamos ver a sequência aqui. Tô de olho neles, Penido. Ai, ai, ai, cedo. Antes de dar 1 minuto. Teve a primeira treta. Bola recuada pela zaga direita do São Paulo. Atrasada até o goleiro. Vai pegar para sair jogando. Lembrando para você que o Rafinha é outro desfalque também de São Paulo. Arboleda lançada dentro da grande área. Driblou De La Cruz. Arriscou, hein, garotaço. Devolveu para o goleiro. Bota no chão. Perna canhota na bola. Sai jogando. Dá tratos a bola. O goleiro do São Paulo, Rafael. Ele botando bola. Na altura da intermediária. Tendo levantamento. Cobertura da zaga do Flamengo. Flamengo chega primeiro, veio na Pereira, atrasa, vem o goleiro Rossi, pega, domina, sai jogando pela zaga esquerda, vem pela direita, a pedido agora do Varela, inteiramente livre, ele rola na meia, entrega primeiro pro Alan, busca contato, vai virar, era para o domínio do Varela, bate no meio do caminho, toca no Pablo Maia, volta a bola, divide o São Paulo pelo meio do campo, Flamengo chega para espirrada também, a bola é tocada mais atrás, chega Bruno Henrique, encosta a pé, recebe o domínio, toca bem pro Varela, foi dominar, escapole do controle dele, sobra então na canhota para o domínio do jogador que é Igor Vinícius, ele apanhando, procurando o Wellington, vai fazer a virada, vira para a ponta direita, bate, toca, volta para Cebolinha, ultrapassa a divisória do gramado, mete o pé, vai embora, botou no terreno, é derrubado, pó para, pó para, pó para, é falta, o homem tava lá, viu, parou, marcou e sujou. Para Igor Vinícius, viu, Penido, ele que foi devidamente balançado e bagunçado e barulhado por Everton Cebolinha, que gingou para um lado e para o outro, e aí na terceira, o Igor Vinícius deu em cima do camisa 11 do Flamengo, falta para o Rubro Negro lá pelo lado canhoto, se apresentam para a cobrança, Léo Pereira e Ayrton Lucas, vem bola na área do São Paulo, 0-0, placar altece. E aí o jogo acaba mais cedo para você, meu garotaço, levou o cartão amarelo, é ficha suja no jogo, sujeito a gancho, vai lá o árbitro, vai lá pagando geral agora pro Lourinho ali, o que que tá pegando? Com o garotão número 9, o Caleri. Ele que tá falando uma barbaridade ali, o Caleri gosta muito de conversar, é solteiro, camisa 9 do São Paulo, mas o Daronco não dá muito papo pra ele não, tá falando, aqui não, aqui quem manda sou eu, Ayrton Lucas pra cobrança, Penedaço. O trio é todo gaúcho, é o Daronco, com o Rafael Silva Alves e o Maurício Coelho Pena, é o único coelho que tem pena. Mas pelo menos o nome, né? Saiu a bola, batida pelo Mengão, corta a zaga do São Paulo para lateral, a bola sai pela linha de lado na altura da intermediária contrária, Varela bate, entrega pequenininho pro Eric Pulgar, ele Pulgar a parada, entregando para Fabrício Bruno, vira na canhota, Flamengo chega no lance e domina, por intermédio do Ayrton Lucas agora na frente, ele empurra a bola na ponta canhota, corre Dela Cruz, chega nela, dominou, deriva na meia, toca outra vez, pequenininho no passe, era para Ayrton Lucas, interveio Caleri, Caleri veio lá atrás, deu um socorro na defesa, botou no chão, moveu a zaga, perdeu, tomou, Dela Cruz, entregou na frente, carambolou no outro, bateu a bola, espirrou, volta pelo alto, tentou o Flamengo na cabeçada, inverte, era na esquerda para Ayrton Lucas, não deu tempo de chegar, mas o Flamengo fez uma pressão terrível, agora sai jogando São Paulo, sai errado, Bruno Henrique entrou, interveio, tomou, recupera, rouba a bola pelo Flamengo, deu de bom ladrão, meteu na entrada da grande área, chega, Ayrton Lucas divide o goleiro, chegando primeiro que ele, para cortar e tirar o perigo, o empuxo do Mengão prometia altos agitos ofensivos do Mengão, queridão, que recupera a posse de bola na saída errada do São Paulo, caiu pro Dela Cruz, entregou pro Pedro, driblou primeiro, driblou segundo, opa, levou a falta, a galera se levanta, o árbitro diz que não foi nada, manda então pro São Paulo, na canhota Caleri escora de cabeça, manda a bola pelo meio do campo, cai para Bruno Henrique, vem Pablo Maia pra marcação, Bruno Henrique driblou, tá pertinho dele o Varela, se atrapalha, chutou um companheiro, Varela. Ela cai, dominada pela zaga, Léo Pereira manda na frente, Flamengo desce, cai no Pedro, amaciou, amorteceu a bola, botou no terreno, partiu pela ponta, toca a bola, vem o Flamengo, vai forçando por intermédio do Cebolinha, mete o pé, vai embora, ele triangula rolando bola para Léo Pereira, forma o quarteto, porém defensivo, entregando para Fabrício Bruno, vira o jogo para Varela, Varela outra vez a Fabrício Bruno, Caleri vai apertar a saída de bola, tá na zaga do Flamengo, centralizado, Fabrício Bruno toca a cabeça do grande círculo, campo de ataque virando à direita, Pedro recolhe, ele domina a bola, bota no terreno, empurra para Dela Cruz, volta pro Pedro, Pedro outra vez agora, pequenininho pro Alan, faz o domínio, bota no chão, solta na frente, Cebolinha, driblou primeiro, driblou segundo, botou pro Dela Cruz, meteu na frente, soltou pro Pedro, correu, perdeu o ângulo, vai na linha de fundo, tentou cruzar, manteve a bola, tá no campo de jogo, ele tocou, mas não há tempo do garotão do Mengão chegar, e o São Paulo corta, isolando a bola pra linha lateral, porque o medo agora falou mais alto, chapa tá quente, minha gente. Vem o lance lateral. É posse de bola para o Mengão. E o Mengão é queridão. A Tupi contou pra você hoje. Vasco perdeu pro Bragantino 2-1. Verrete fez um gol. Depois do Bragantino abrir o placar, ele empatou. Mas veio outra vez a virada do Braga. O garotinho contou aqui na Tupi com a palhinha do Del Aranha. As reportagens do Thiago Veras e Sérgio Guimarães. A bola é no ataque do Flamengo. Rolada pra Bruno Henrique. Ele vem pela ponta direita. Tentou o chapéu. Chapelou, cortou o zagueirão. Igor Vinícius botou a bola para fora. Ela saiu para a linha lateral. O Flamengo bate com Varela. Ele toca na linha de de zaga, Flamengo domina para sair jogando outra vez no Rio de Janeiro, galera. 9:36 da noite. É a hora certa, Tupi, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Era bola forte no ataque, mas não valia nada. Havia irregularidade no lance, a bola tinha saído para a lateral. Quando pegou o Ayrton Lucas, o árbitro disse: ó, para tudo, que tá valendo nada não. São 7 minutos do primeiro tempo, segunda rodada, Campeonato Brasileiro, e o placar aqui na Tupi diz: Flamengo 0, também 0. Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. A Tupi comanda o futebol. São Paulo tenta escapulir, vem pela ponta canhota, a bola é longa, a zaga acompanha com o Fabrício Bruno, saiu a bola pela linha de fundo, aí tranquilizou tudo. Wellington, estava muito bem coberta a defesa do Flamengo, do que correu o atacante Luciano, a bola foi embora pela linha de fundo, vai sair jogando o Fla, 0-0, placar Sinap Seguro. Eu estou abraçando carinhosamente o doutor Fernando Bale, ele é o pai do Bernardo, doutor Fernando Bale, oftalmologista, esse é de mão cheia. O doutor Fernando Bale faz na oftalmologia o que o Pelé fazia em campo, e tá abraçando também o doutor Rodrigo Botelho, abraço também o doutor Marcelo Cac. Só tem fera, né, galera? Grande Bale, grande Fernando Bale, esse é o homem. A bola é tocada na zaga do Flamengo, Fabrício Bruno Macia domina, tranquiliza, rola para trás, ele deixa para o goleiro, vai sair jogando Rossi, goleiro do Mengão. E terceiro prêmio, super drink, deliciosos sabores de fruta, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. O Flamengo domina a bola por intermédio, outra vez agora do jogador Cadena Cruz, ele vira na ponta direita, Bruno Henrique dá tratos, a bola volta no terreno, abre luta na zaga, dividiu na primeira, na segunda, ouviu o corte, saiu a bola e o Bandeira tá mandando o que? São Paulo, bola, Andrezo. Tá sim, Penido, é bola favorecendo o tricolor paulista, isso porque o Wellington, o lateral esquerdo, deu duro ali em cima do Bruno Henrique, a bola bateu por último no 27 do Mengão. Por isso, é São Paulo, bola pelo lado esquerdo da defesa, 0-0, placar açaí atacadista. Ele bate tentando Caleri, Flamengo vai para a dividida na segunda, a bola apelou na dividida, Pulgar, o homem tava lá, viu, parou e marcou. Cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Aqui Tupi, teu PIP, a Tupi comando futebol. Alô, região dos lagos. Alô, galera ligada também na Litoral FM 94,5. Prepara a cobrança. É a saída de bola pela zaga do São Paulo. Levantamento longo. Cai para o domínio do Carelli. Ergue a perna para a bola. Bota no terreno. Vira o garoto número 9. Ele devolve pelo meio do campo para Pablo Maia. Faz o domínio pelo São Paulo. Toca na meia. Corre outra vez no comando. Pede Carelli de novo. Lançamento para ele. Dominou pela canhota, invadiu, chegou tocando dentro da grande área, salva pelo Flamengo, tirando Fabrício Bruno. Mas não valia nada, a bandeira tá no alto, subiu a bandeira, ataque na banheira, não é o Wellington? E quem estava na banheira era o Caleri. Esse negócio agora tem que completar a jogada para o Bandeira marcar, então demora um pouquinho mais, mas estava impedido o atacante São Paulino, 0-0, placar Gastrogel. Chegando aos 10 do primeiro tempo, eu pergunto ao Apolinho, o Washington Rodrigues, e o jogo até aqui, a palhinha do Apolinho. Olha, por enquanto só deu o Flamengo tem domínio total do jogo, só falta conseguir arrematar para o gol. Cebolinha, como sempre, destaque do lado esquerdo, lado direito ainda está inoperante, Bruno Henrique está procurando espaço para jogar, e com isso o Flamengo avança pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento para a área, mas até agora não incomodou o goleiro. Falou, Apolinho se garante sozinho. Só na Líderin 5G você recarrega, ganha desconto no app Zé Delivery. Recarregue seu timbre top. Baixe o app e aproveite. Agora pegaram Cebolinha. Descascaram Cebola. Fala aí, Gabriel Andrezo. Ali em cima do Everton Cebolinha e ele tá caído por ali. Na verdade, sentiu aparentemente a coxa direita. Tá caído por ali o camisa 11 do Flamengo. Babando e é ele, o médico vai entrando nesse momento para socorrer o camisa 11 rubro-negro. Situação a mão pro... na coxa. É, pois é. Tá se for, se for contusão muscular, acabou, né, Paulinho? Com certeza, né? E ele está sujeito a isso, que é o que mais pega na bola, o que mais tenta, o que mais se arrisca no jogo é ele. Acho que não dá para ele continuar, não. Parece que foi músculo. E quando é músculo, quando afeta a musculatura, a chance de continuar é nenhuma, porque se ele ficar só vai piorar, né, Paulo? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que ele vai sair também. Luiz Araújo vem aí, viu, Perito? Já tá aí pronto, tirou o colete, ele que tinha sido poupado, apenas para explicar para o ouvinte ligado aqui no Super Futebol Tupitim 5G. Ele e a Arrascaeta, de acordo com o Tite, sofreram fadiga muscular pela sequência de jogos. Mas, na circunstância, o Luiz Araújo vem aí. Realmente não vai dar para o Cebolinha. Primeira alteração do Tite nessa partida, saindo com a 11, Everton entrando com a 7. Luiz Araújo, 0-0, placar médio leve. Bom, aí, Apolinho, ele vai ter que reconfigurar o time, porque o Luiz Araújo joga pela direita e ele tem em campo nesse momento. Estava jogando pela direita o Bruno Henrique, cujo forte é a esquerda, e o Luiz Araújo joga na direita, já que ele entrou. Não faz nenhum sentido não fazer essa operação, né? É, já está feita. Bruno Henrique na esquerda, ele na direita. E ele e o Varela, mais uma vez, vão ser encarregados pelo setor direito, que é absolutamente inoperante no time do Flamengo. Vamos lá, Luiz Araújo está devendo. Vamos lá, paga a conta hoje. A fatura chegou, meu garotaço. Altense Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altense, a peça mais importante é você. Flamengo desce de novo, agora por intermédio do Pulgar, mandou pro Pedro na entrada da grande área, matou a bola, botou no terreno, dividiu na zaga, voltou, ficou a bola na sombra, era para o De La Cruz, era carimbo na defesa, volta pelo alto, Varela bate, chapa de pé direito, lança para De La Cruz, ele vem pelo direito, São Paulo corta, intervém pela defesa, tira o perigo, voltou para dominar o Flamengo, Fabrício Bruno, rolou pro Varela, atrasa outra vez, agora ele está colocado o Pulgar, ele movimenta no interior do grande círculo no campo de defesa, chega para dominar pelo Flamengo, Léo Pereira, encostando para Fabrício Bruno, mete o pé, vai embora, lança forte, ele tenta na ponta canhota, bateu visando o Bruno Henrique, defesa cortou, vem pelo alto, para a zaga na cabeçada e devolve pro goleiro, e aí matou o lance que era de ataque do Flamengo. Material elétrico e hidráulico é na Diba. Visite a loja de Jacarepaguá, Estrada do Tindiba 695, ou compre pelo zap 3312-3900. Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. São Paulo volta a fustigar a defesa do Flamengo, tenta uma estocada no campo de ataque, bola virada pro domínio do Wellington, levando entre a linha lateral do campo da área perigosa, driblou Varela, meteu cruzado no banco do gol pra Careri, testou pra fora à direita do goleiro e não deu nem susto no goleirão Rossi, não foi não, Wellington? Não, nem susto, porque quando ele subiu já tirou toda a força da bola e o Rossi só acompanhou. Segue o 0-0, Penido. Placar Diba, material elétrico e hidráulico. Conferindo para você no Rio de Janeiro, galera. 9h44, hora certa. Tupi, hora de Brasília. E do Rio de Janeiro, Brasília, horário oficial do Brasil. Brasília, a capital de todos os brasileiros. Alô, Brasília! No Rio, Brasília, 9h44, hora certa. Tupi para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Cravadões, cravadões, galera. 15 minutos e meio no primeiro tempo. Segunda rodada, Campeonato Brasileiro aqui no Tupi. O placar diz: Mengão, queridão, 0. Também 0. Ondas do rádio, galera, pela Tupi, a Super Rádio do Brasil, abraçando o Taylon da Lions. Ele é Mengão e é Mengão queridão também. O Taylon Ribeiro, ele é tão Mengão, tá até dando camisa no Instagram da Lions, tá? O garotaço tá animado, grande Taylon Ribeiro, aquele abraço pra você, meu garotaço, parabéns. É Mengão queridão. São Paulo vem brigando de ataque, ergue a bola no banco do gol, salva a defesa, volta, não vai cair na ponta canhota. São Paulo dominando. Dudu, bota entre a linha lateral do campo da área perigosa, caiu, um novo cruzamento na boca do gol, fechou o ataque, tentou a testada, bola pelo alto, salva aí, Tomigos na primeira, rechaça, rebatendo na segunda, sabe quem estava lá? Pedro, jogando de auxiliar da defesa, ele tira o perigo, manda a bola para frente, ela cai então dominada pelo Diego Costa, bota no terreno, parte pro São Paulo, leva na ponta a canhota, tenta fazer o domínio, via com o Wellington, Flamengo chega, bloqueia, toca a bola para fora, ela vai embora pela linha lateral do gramado, a bola vai embora, a bola vai para fora. Torcedor, torcer e economizar no açaí da jogo, preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí atacadista oficial do nosso futebol, vai para cobrança, é Varela, bate pro Flamengo, entrega na ponta direita, mete o pé, vai embora, busca conexão no ataque agora com o jogador que é o De La Cruz, ele manda, envolvendo a zaga, tocou pelo alto para o Pedro, perde na primeira, incomoda na segunda, foi lá, beliscou, fungou no cangote do zagueiro, ganhou, tocou bola, pintou pro De La Cruz, bota outra vez agora para a altura da intermediária, solta a bola pro Arna, meteu, pro Ayrton Lucas, vai fuzilar, uma bola agora passa a esquerda do goleiro Rafael, vai embora, vai para fora, mas deu geninho na barriga do São Paulo, garanto, Gabriel Andreso. Ah, deu sim, viu, Penido, porque a jogada do Flamengo foi boa, tramando aqui pro lado esquerdo, Ayrton Lucas da entrada da área, clareou é dia, ele bateu de canhota, a bola passou rasteirinha à esquerda da baliza de Rafael, boa chegada do Flamengo, só uma correção, Everton Cebolinha na verdade não foi muscular o problema dele não, foi aquela pancada que ele tomou do Igor Vinícius logo no comecinho e que inclusive gerou um cartão amarelo pro lateral de São Paulo, esse motivo então da saída no tornozelo direito, a pancada do Cebolinha. 0-0 placar Bet Nacional. Bom, aí depende de não inchar e o departamento médico avaliar. Teoricamente, dependendo da intensidade da pancada, é menos grave que contusão muscular, né, Washington? Com certeza, é menos grave sim. A pancada você cura rapidamente. Bola volta, Flamengo vem com Pedro, matou a bola no peito, pentequeou, botou no terreno, virou pra ponta, era pro Bruno Henrique, interveio, cortando São Paulo, bota no terreno, dividiu, ganhou pelo meio do campo, lá vai a bomba, defendeu Rossi. Não pode perder uma bola na entrada da área, Wellington. Fabrício Bruno, não gosto de fofoca não, mas vou falar o nome dele, querido. Ele que perdeu a bola ali para o Alisson. Só que o Alisson não olhou que o Luciano estava livre, livre, poderia ter feito o gol. Ele chutou para a defesa do Rossi. Olha o Flamengo. Flamengo rouba a bola, parte pela direita. Vem para Varela, ele dá um toque para Luiz Araújo. Domina a bola, volta para a altura da intermediária. Bota a bola no chão, limpa, libera geral, encosta a ala. Pede, recebe, domina, avança, conduz, leva pela ponta, toca para Luiz Araújo. Ele faz outra vez agora, uma conexão rápida com o jogador Alan, domina o camisa número 21 do Flamengo, devolve no interior do grande círculo no campo de defesa, é para colocação do Fabrício Bruno, ele arma na canhota, toca a bola para Léo Pereira, vira para Bruno Henrique, volta para o De La Cruz, tira do primeiro, botou pro Pedro, Luiz Araújo na entrada da grande área, bateu, voltou, espirrou na zaga, ficou pro De La Cruz, ganhou a sobra, solta para Luiz Araújo, driblou o primeiro, driblou o segundo, colocou no ângulo, guardou, é golaço! Fortalece a massa do Flamengo, do asfalto, do morro, de dentro do povo e do meu coração. Vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Gala, gala, gala, gala, São Paulo. Barato bom é do Mengão, o coro come no Maraca, o placar agora de 19 do primeiro tempo, Mengão queridão, vai bem, obrigado Luiz Araújo, camisa 7, Flamengo 1, Zerinho. Golaço do Luiz Araújo! Andreso! Olha, Olha, se o Luiz Araújo com fadiga muscular é isso aí, imagina ele inteiro. Meu amigo, que golaço! Que tirada de canhota no camisa 7 do Mengão após o passe do Nicolás de la Cruz. Ele foi consciente, carregou, olhou, bateu de esquerda, a bola ainda deu um leve toque na trave de Rafael antes de entrar. Alegria da galera rubro-negra. Luiz Araújo entrou e marcou. Na frente o Mengão 1-0. Placar Bet Speed. Um gol pra redenção, redime. Golaço é sempre golaço, a galera fica felizona. A galera do São Paulo tá bolada, do Mengão alegrada. E o Mengão queridão sai na frente, Paulinho. É verdade, um belo gol do Luiz Araújo. É tão negócio, como eu digo, ele chuta na hora de passar, passa na hora de chutar, enfim. Mas agora ele fez uma bela jogada e mandou um canudo. A bola foi realmente um foguete, não tinha defesa. Belo gol, um golaço. Alô, galera, chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre bênção. O sinal está pago. Alô, Pedro Bucão, alô, Sérgio de Paula. A galera tá ligada, né? Vai que acontece, esquece. Sinaf Seguros, 0800-702-9930. Bora da mirada, no campo de ataque, ataque São Paulo, Pablo Maia, tentou a rolada, cruzamento, bateu, visou o Carelli, ele tá impedido, hein? Carelli tá na banheira, continua na banheira. Acho que o Thiago Carpini, o técnico aqui agora, começa a fazer uma gesticulação. Ah, parou. Ele estava gesticulando muito ali à beira do campo. Ele está sentindo que o emprego dele está descendo água abaixo. Morro abaixo. São Paulo perdeu na estreia. Está perdendo de novo. Tudo bem que tem muito, muito jogo pela frente. São 23 do primeiro tempo. Pintou o gol aí, Vinícius Gama. Pintou sim. Penido no Castelão. Matheus Vital empatou para o Cruzeiro. 1-1 com Fortaleza. O Cruzeiro teve o volante Lucas Romero expulso, informando o time. Falou, garotaço, você é um carioca bom de palpite e gosta de esportes. Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Aqui Tupi, a super rádio do Brasil, a Tupi, comando futebol, material elétrico e hidráulico na Diba. Visite a loja Diba, Jacarepaguá, estrada do Tindiba, 695. Ou compre pelo zap 3312-3900. Diba, o melhor pelo menor preço. Aqui Tupi, teu Tupi, vai bater o lance lateral, São Paulo, é quase na divisória do campo, atacando para o gol esquerda, o lance é pela direita de ataque em cima da linha central do gramado, batido a bola, entregue para o domínio do Pablo, vai tentando o Alisson, faz a devolução, põe bola na defesa, chega no Ferrarese, devolve para o goleiro Rafael, sai jogando com a Arboleda, ele recolheu, dominou, centralizou o lance, está no eixo da defesa, combina a jogada, toca na canhota, vai fazer o levantamento agora para o tá colocado o Wellington, corre na ponta esquerda, dominou, entrou, cortou com a mão, Varela, isso não vale não, cara, botou a mão na bola, babou, aí a bola passa para o adversário. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Aqui na Tupi a bola não para de rolar. Esse jogo tá tão rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Pá! BetSpeed, a bola voltou a rolar, o Flamengo dá carrinho para fazer o quarto no meio campo, grande jogada do Pedro, rolou para trás, emendada forte, o juiz parou o jogo, arriou, parece que é o Fabrício Bruno. É ele sim, Penido, tá caído ali o camisa 15 do Flamengo, aparentemente num choque com o Luciano, e o São Paulo não quis evidentemente devolver a bola, o Alan deu um chutão para longe, pedindo ali o atendimento ao zagueiro do Flamengo, que apenas agora vai sendo autorizado pelo árbitro Anderson Daron. Fabrício Bruno vai se levantando, tudo bem com ele, o Flamengo vence 1-0, placar Açaí atacadista. Apolinho, o Washington Rodrigues rolou a treta nesse lance aí, hein, Apolo? É verdade, olha, você para encarar o Fabrício Bruno tem que ter apetite, hein? Amarelou. Para Fabrício Bruno, justamente ele, na verdade, no lance com o Calleri, que tá doido para arrumar uma treta. Calleri que estragou a festa do Flamengo ano passado no Flamengo São Paulo na final da Copa do Brasil. Agora quem tá se dando mal é ele, mas amarelou para o zagueiro do Flamengo. Segundo no jogo, primeiro do rubro-negro, 1-0, Flávio, placar, Red Levenson. Hoje a Tupi contou o Bragantino 2, Vasco, narração do garotinho de Carlos Araújo. O Del Aranha comentou o jogo com as reportagens do Thiago Veras e do Sérgio Guimarães. Amanhã 9:30 da noite, estádio Nilton Santos. A bola vai rolar e a Tupi vai contar a narração do Rafa, o brabo da Tupi. Comentários do Rubem Leão, reportagens Thiago Veras e Sérgio Guimarães. E agora pintou um gol. Vinícius Gama, fala aí que eu quero ouvir. É isso, Penido. Instantes finais na Arena MRV. Empatou Criciúma, Mateuzinho, 1-1 com o Atlético Mineiro, informando o Super Drink Premium. E a galera falando aqui na Tupi, 980-18-88-80. Fala, galera, fala aí que eu quero ouvir, dar o papo. Boa noite, Penido. É o Jaime Narciso. 5-0 Flamengo. 3 gols de Bruno Henrique, 2 do Pedro. Valeu. Valeu, tomara. Amém. Vamos ver. Pegou pesado aí, mas vamos ver. Alô, meu amigo Bocão, tô mandando um abraço para ele. Bocão na Vila Isabel, na Vila de Noel e nas grandes escolas de samba. Vila Isabel. Bocão é um torcedor histórico do Flamengo. É gente fina, é compositor da vila, é torcedor do Flamengo. É uma figura da sociedade carioca e é amigo. Grande fechamento. Bocão, um abraço, queridaço. Bem apertada. E aqui o Mengão tá ganhando. Tá 1-0 no placar, são 27 minutos e meio do primeiro tempo aí. No lance anterior, o Fabrício Bruno tomou cartão amarelo. Um cartão para o Flamengo, Fabrício Bruno. Um cartão para o São Paulo, Igor Vinícius. Informando ao Tese. Problema de ficar levando cartão rápido é que nós estamos na segunda rodada e aí já começa a ficar pendura daqui, pendura dali. Eu não gosto de cartão amarelo, eu sou contra cartão amarelo, mas ele existe, o critério aplicado cada hora é de um jeito. Se fosse todo mundo igual, aí seria beleza, mas cada um dá de um jeito. Então, deixa pra lá. Vamos lá, a galera vai continuar falando aqui no Tupi no 980-18-88-80. Fala aí que eu quero ouvir. Boa noite, galera. Aqui é Luiz Carlos Soares, da Vila São Luís, Duque de Caxias. O placar de hoje é Flamengo 3-1. Valeu, dá-lhe, Mengo. Ó, tô anotando aqui o seu placar já em 5-0, 3-1. Vamos ver se alguém fatura, se alguém acerta, se alguém consegue acertar. Aqui, Tupi, Gastrogel 3-1 na defesa das acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. A bola volta a rolar, ela vem pelo alto, salta na cabeçada, tenta devolver pelo Flamengo, é um pulga, acabou. Defesa com categoria, levou o Fabrício Bruno, levou a bola e a falta, tudo ao mesmo tempo, Wellington. É, mas ele fez uma jogada bacana ali, o árbitro deu a falta na sequência, sai jogando o Flamengo que vence 1-0, placar Sinap Seguros. A bola volta a rolar, ela veio outra vez agora para Dela Cruz, ele domina, vem o baixinho habilidoso, camisa número 18, levou empurrão, falta, né, juiz? Deu a lei da vantagem, mas o Flamengo perdeu a bola, lei da desvantagem, parou geral, né, meu amigo, parou geral. Aqui Tupi, teu Tupi. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Flamengo vem pro ataque. Pedro subiu, testou pra fora. A bola sobe muito, vai embora, vai pra fora. Fala aí que eu quero ouvir, Gabriel Andreso. Na inteligência do Fabrício Bruno, que bateu rapidinho a falta, marcada em cima do Dela Cruz, abriu com o Bruno Henrique, ele foi no fundo, cruzou e o Pedro, na primeira trave, cabeceou, a bola saiu perigosamente por cima do travessão do goleiro Rafael. Segue Flamengo 1-0, placar, Bet Nacional. Esse jogo tá tão rápido como ganhar na Bet Speed. Faça sua aposta, paga Bet Speed. Volta a bola, Luiz Araújo, dentro da grande área, lançamento é feito, toca. Com a bola, defesa do São Paulo, deu pro corte, não teve êxito no lance, o zagueirão não, Arboleda foi com muita vontade e pouca eficiência, acabou cedendo escanteio. Gabriel Andreso. É porque o Diego Costa teve que espanar tudo, porque senão o Luiz Araújo ia ficar livrinho, livrinho na pequena área para fazer o 2-0, aí ele chutou pro alto, Arboleda foi tentar buscar, mas acabou dando uma pista. enxotada. Ela saiu em escanteio. Dela Cruz para cobrança pela canhota. Vem ela aí, o Flamengo 1-0. Placar, Bet Speed. O gol aos 19, marcado pelo Luiz Araújo, camisa número 7. Prepara a cobrança, vai bater, levantou na boca do gol, subiu o ataque, tentou a testada. Passa pelo Bruno Henrique. Ela pinga no terreno. Chega o zagueiro de São Paulo, aperta o Flamengo. O Alan perdeu a linha. Derrubou o adversário, ia faltar. O homem da bola viu, parou, marcou do Alan. Sobre o lateral esquerdo, o Wellington. Aqui Tupi, teu Tupi. O assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. A bola não para de rolar, galera. E de ser o Premium Super Drink. Deliciosos sabores de fruta, cafeína, vitamina B, zero açúcar. Energia com sabor e saúde. Amanhã, 9:30 da noite, a bola vai rolar. Aqui pela Tupi. O Rafa, o brabo, vai contar. Botafogo, Atlético, Goianiense, 9:30 da noite no estádio Nilton Santos. Palinha do Rubelião, narração do Rafa, o brabo. E o Rubelião comentando com as reportagens do Thiago Veras e do Sérgio Guimarães. Tudo aqui na Tupi, tem o Tupi. Mengão volta com bola dominada pelo meio do campo. Pedro matou ali, protocou. Vem Dela Cruz, goleiro saiu. Se pegar é golaço. Goleiro chegou primeiro que ele. Dá o toque na bola. O lançamento era primoroso. Quase deu. Só que o goleiro estava ligado na parada. E aí, hashtag deu ruim. Não foi, Andreso? Foi sim, o Rafael estava atento, viu, o Penido, no lançamento longo procurando o Bruno Henrique. Ele correu bastante, mostrou muito pulmão, mas o Rafael chegou antes dele e espanou de qualquer maneira para afastar o perigo. Segue Flamengo 1-0 aqui no Maraca, placar açaí atacadista. A bola volta a rolar, galera, vem ela aí de novo. Cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. São Paulo ataca, a bola entretanto chega no recuo para o goleiro do Flamengo, faz o domínio. Rossi sai jogando com Varela, bota a bola no terreno, toca errado, bate no meio campo, explode num, outro, volta, pinta para o Luiz Araújo, faz o lançamento longo, mete em diagonal, envia, Zanzan se manda para a ponta canhota, para Bruno Henrique, deu um bote, cortou o Alisson, virou pela direita, tocou bola, vem para o Ferrarese, levou, tocou para dentro da grande área para o Pablo Maia, driblou primeiro, perdeu contato com a bola, tentou recuperar, recuperou, girou o corpo, Flamengo fez o desarme, ala deu um totó, manda de primeira, sai jogando, vem com o Léo Pereira. Bota para Bruno Henrique, aperta, vai tentando na velocidade. Agora para o Dela Cruz, de novo Bruno Henrique, rabiscou o beck, entrou na área, pontuou, atirou alto. A bola bateu em alguém, subiu, foi sem direção, deu ruim, né? Eu sim, viu, Penido? O Bruno Henrique ainda deu aquele migué ali junto com o Daronco de falar, não, raspou no Ferrarese, mas não, ele chutou muito mal sim, a jogada foi boa, mas a conclusão foi péssima, a bola foi pela lateral. São Paulo, bola, Flamengo vence 1-0, placar médio, Levenson. Galera, e da bola errada no meio do campo, o Flamengo faz o corte por intermédio do lateral, o canhoto Ayrton Lucas, ele movimentou, empurrou na frente, tocou bola, chega no Flamengo, por intermédio, outra vez agora da zaga, se adianta, chega com Fabrício. Fabrício Bruno, rola para Léo Pereira, Fabrício Bruno, agora para Pulgar, ele atrasa para Fabrício Bruno, vem na lateral do grande círculo, campo de defesa do Flamengo pelo setor direito, para, prende, bota a bola, chegou encostando, vem Caleri, ele atrasa para o goleiro, domina o goleirão do Mengão, e de ser o Premium Super Drink, deliciosos sabores de fruta, cafeína, vitamina B e zero açúcar. Energia com sabor e saúde. Vai sair jogando. Ia sair jogando. O Flamengo de novo uma falta. O Bruno Henrique ficou um arara, hein? Reclamou pra caramba, Paulinho. E com toda a razão, né? Porque, pô, esse decolou. Simplesmente decolou no campo de jogo. É, São Paulo tá boladão. Perdeu na estreia, vai perdendo de novo. E provavelmente, se perder o jogo, falta muita coisa ainda, claro. Mas se perder o jogo, o técnico vai rodar. Olha lá, Dela Cruz dominou, bola falhou, a defesa, ele entra na área. Driblou o primeiro, driblou o segundo, limpou, colocou no cantinho, na rede, pelo lado de fora. Quase o segundo do Mengão, queridão. Evoluiu de boa. A zaga do São Paulo, uma zaga tonta, né, Paulinho? Toda hora eles erram. Com certeza, agora o ataque do Flamengo também erra, né? Porque perder gols na sucessão que o Flamengo está perdendo, daqui a pouco eles vão lá fazer gol, empata o jogo, é um tormento. O Flamengo está perdendo, está empilhando chances perdidas. A defesa está entregando sempre que Pode, entre aspas, porque nunca pode, né, Gabriel Andreso? Não pode não, né, o Penido? Mas a jogada do Dela Cruz foi muito inteligente. Ele dominou, balançou ali o Pablo Maia para um lado e para o outro e bateu de direita, mas sem muita força. A bola foi na rede pelo lado de fora. Rafael apenas acompanhou. Vem o São Paulo, o Flamengo vence 1-0, placar Bet Speed. Tocava a bola, Alisson, vinha o São Paulo. Tentou pela altura da meia canhota, na altura do intermediário. Opa! É derrubado o garotaço do São Paulo. É falta. O Wellington Campos, o homem tava lá, viu, parou, marcou, pó, para, para tudo. É, foi na cara do árbitro, né? Ele marcou, é na intermediária. O São Paulo se prepara para a cobrança, não quer barreira, o goleiro Rossi também não deverá ser cobrado direto. 1-0, placar Castrogel. Vai bater o São Paulo. Tem ninguém posicionado para cobrança por enquanto. Vamos ver se o Wellington vai se aproximar, vamos ver. Tá lá, prepara, é ele. Parece que é ele que vai bater. Vamos lá, preparação do São Paulo na altura da intermediária, quase no centro do campo, um pouco mais para a esquerda, no gol à esquerda das cabines de rádio. Preparação, cobrança do São Paulo, partiu, levantou a pingada, a bola na boca do gol, Rossi sai do gol no alto, ele usa as mãos, fica facinho, facinho, né, Wellington? Mole, molemos tempo, o Peridaço, ele subiu protegido pelos homens de defesa e fez a catada. 1-0, Flamengo, do ex, Luiz Araújo, informando Diva Material Elétrico Hidráulico. Você, o carioca bom de palpite, gosta de esportes, cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Flamengo lucra com a vantagem da bola com o De La Cruz, ele envolve o primeiro adversário, o segundo, e perdendo a bola, opa, fez falta, perdeu contato com a jogada, apelou, o homem tava lá, viu, parou e marcou. Aqui Tupi, teu Tupi, Gastrogel 3 em 1 na defesa das IAS, itens e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. São Paulo leu a bula do jogo e partiu bem na direita. Vem o toque então do jogador Calferganese. Ele manda pra entrada da grande área. Opa! Chegou a defesa do Flamengo arrepiando. Juiz deu a falta aí, Wellington. Ele marcou a falta, foi empurrado o jogador do São Paulo, agora é mais perto da área, bola colocada ali um pouco mais pro lado direito, vamos acompanhar esta cobrança, o Flamengo todo aqui próximo da área, querido. Igor sofreu a falta, Igor Vinícius, ele levou a falta e há um certo perigo porque é na entrada da área. É diagonal, porque é quase no bico da área, mas é uma bola que pode ser centrada, pode ser um tiro direto. Ela está um pouquinho mais atrás, o árbitro recuou. O lance parece ter sido mais adiante, e recua a jogada. Melhora o ângulo para o São Paulo, a cobrança vem aí. Vai bater o Sampa. Flamengo vai ganhando o jogo 1-0 no placar aqui no Maracanã. Preparou, levantou na boca do gol. Subiu a zaga do Mengão, queridão. Quarta por intermédio do Fabrício Bruno na cortada de aéreo. Tocou bola para o Pedro. É derrubado. Passaram o Serol nele. É a gota do Serol fininho que vai cortando tudinho. Não pode, Serol, não pode, Wellington. É, e toma cartão amarelo, jogador do São Paulo, que fez a falta neste lance, porque tentava ali evitar o contra-ataque, mas acabou fazendo a falta o número 15 do São Paulo, Michel Araújo, informando Gastrogel. É o mesmo ex-flu, né, Wellington? Ex-flu. É o próprio. Michel Araújo vai para o livro de ocorrência. Também a ficha suja no jogo. No próximo, Flamengo vai para o campo de ataque. Prepara o Mengão, queridão. Vai dar rolê lá na frente. Bola colocada. Prepara a cobrança. Demora um pouquinho. Gira o corpo. Bate o Carolino do Mengão, queridão. Toca a bola para trás. Léo Pereira toca na defesa. Flamengo está jogando. Cai para o domínio do Pedro. Mata a bola, bota no chão. Tromba na zaga. O árbitro mandou seguir. Galera pediu falta. Não houve. Ela cai pelo domínio no meio do campo. Pelo São Paulo, domínio feito. Por intermédio do Alisson na primeira. Oliveira, tenta, vem pro campo de ataque, bota na ponta canhota, aperta a defesa do Flamengo, se resguarda, bota ali uma proteção forte, ela fica na entrada da grande área. Alisson faz o novo domínio, procura um virada, virou Ferrarese, cruza, bate na zaga do Flamengo, volta a bola para o De La Cruz, é derrubado de novo. São Paulo faz falta pra caramba, volta pro meio campo agora para Pulgar, dominou pelo Mengão, encosta a bola pequenininha, Pulgar deixa pro De La Cruz, vira para Luiz Araújo, 1-0, gol dele, meteu na frente, embaixo das pernas do aniversário, mas chegou a cobertura da zaga, tira o Diego Costa, Flamengo se recompõe, pegou a bola, apertou, Ayrton Lucas, opa, o juiz deu falta. Não sei não, foi falta, Gabriel Arezzo? Eu não achei não, viu, Penido. É o Pulgar, ele chegou ali tomando a bola do Alisson, camisa 25 do São Paulo, que tá no chão. Só que o próprio Daronco demorou uma eternidade para marcar. O passe do Pulgar já tinha até saído errado, mas o juiz parou e deu. Segue 1-0 o Flamengo, placar açaí atacadista. Aqui Tupi, chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O sinal está pago. Pedro Bocão, Sérgio de Paula, galera tá alertada, Sinaf Seguros, galera, não vai dar molengo tempo, hein? Sinaf Seguros, Sinaf tá pago, 0800-702-9930, a bola volta a rolar outra vez, vem meio do campo do São Paulo, bola na ponta direita, levantamento, no ataque pro domínio do Carelli, virou pra ponta, pintou o cruzamento na boca do gol, ele vai no fundo, brinde a bola marcando na zaga, procura espaço, não tem, vai tentar outro toquinho, abre a jogada pela ponta direita, tenta então pelos flancos porque o Flamengo bloqueou o miolo, toca a bola de novo, volta para Pablo Maia, tenta o novo domínio, penetra, vem o São Paulo, dá tratos, a bola bota no terreno, retorno, jogada feita, agora São Paulo aluga meio campo, parte tudo pro ataque, Flamengo 1-0, gol do Luiz Araújo, faz a colada pro Arboleda, caminhou, procurou o Reinaldo, vai virar na ponta, entregando, ele tá colocado outra vez, agora o lateral preparou, o Wellington cruzou na boca do gol, bateu na defesa, voltou pro Flamengo, tentou com Pedro, matou no peito, botou no chão, amaciou, botou a bola para rolar, entregando pro Bruno Henrique, outro patamar, driblou primeiro, derrubado. Parou geral, o que, que o juiz está dando aí? Ele está dizendo que a bola é um pouco mais atrás, Penido, e que foi cobrada a falta com a bola em movimento. Mas ficou sentindo o jogador do Flamengo, está no chão, está caído. O Bruno Henrique está ali no chão, agora vai se levantando. Chega lá o Daronco, o jogo está parado, Flamengo 1-0. Sinaf Seguros. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Aqui Tupi deu Tupi, a super rádio do Brasil. A Tupi comanda o futebol. Cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Vai pro campo de ataque outra vez o São Paulo. Eu lembro para você que a Tupi contou com o garotinho José Carlos Araújo. A vitória do Bragantino sobre o Vasco, 2-1 em Bragança Paulista. Del Aranha comentou: amanhã tem Botafogo e Atlético Goianiense. Rafael Brabo vai narrar e o Rubem Leão, a fera, vai comentar. São Paulo no campo de ataque, que leva o Wellington, ele vem pela ponta canhota, driblou, ganhou na primeira, tirou para cruzar na boca do gol, Carelli escorou, pingou a bola dentro da grande área, pingou dentro da pequena área, protegeu o Carolino e o goleiro pegou. Esses caras estão afim de me dar susto, Wellington? Ah, deu susto, cruzamento Wellington para o Carelli e a disputa com Ayrton Lucas, só que a bola saiu amortecida, ficou fácil para o Rossi, o Flamengo 1-0, placar Altese. Aqui Tupi, teu Tupi, vem bola no alto, Flamengo de novo, é pelo alto na tentativa do Pedro, Benito roçou na bola levemente, cai ficando outra vez agora para o goleiro. Esse jogo tá tão rápido igual a ganhar com a Betspeed. Faga Betspeed, chamou, falou. O detalhe, Penido, é que o Flamengo é uma paixão eterna e dois eternos rubro-negros foram homenageados hoje, antes do jogo. Um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Célio Kotec, que por anos foi médico do Flamengo, e também a torcida, ali atrás do gol à sua esquerda, estendeu uma grande bandeira em homenagem a Ziraldo, que nos deixou na semana passada, com a seguinte frase: flamenguista é assim, alegre e de bem com a vida, com o urubuzinho de camisa rubro-negra de ilustração. Olha o Mengão, Penido. Paulo. Olha o Mengão, ele volta de novo agora pro intermédio do Bruno Henrique. Olha o Mengão aí, gente. Ele bota no terreno, partiu pra dentro, trombou com a zaga. A bola espirrada vai saindo pela linha de fundo. Mais três. Esses aí que foram lá pro céu viver com o papai do céu, mas não vão deixar de torcer pro Flamengo. O Mengão é queridão, é flamengaço, queridaço. Só na Líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Recarregue seu time pré top. Baixe o app e aproveite. Bate canto em Flamengo. Entrega a bola de La Cruz, soltou. Aitor Lucas cruza na boca do gol. Fechava o ataque tentando. A bola foi cortada pelo São Paulo. Caiu pro Aitor Lucas. Matou e de longe da divisória do campo. Devolve, vai jogar de líbero. Então o goleiro Rossi apanha a bola, faz o lançamento longo na ponta canhota. Não saiu como ele queria, não. A bola veio pouco centralizada. Cortou o São Paulo. Tirou o perigo, mandou pra Ferrarese. Domina, bota na zaga. O árbitro aumentou em 3 o prazo de validade no tempo do primeiro tempo. Eu confiro pra você no Rio de Janeiro. São 10:16. 10:16. E a hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Brasileiro. Gravadões, gravadões, galera, no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 46 e meio, falta 1 minuto e meio para terminar o tempo do primeiro tempo, porque o árbitro aumentou em 3 o prazo de validade. O placar aqui no Tupi diz: obrigado. O Mengão tem um. Luiz Araújo aos 19 minutos com a camisa 7. Zerinho. Mais ondas do rádio. E depois do jogo, você vai acompanhar a emoção de montão à meia-noite. Programa 01 da Tupi. O meu amigo vai chegar e ele vai comunicar. É o Alexandre Araújo. Vai chegar com a vitória do Mengão, mais feliz ainda. Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira, meia-noite, aqui na Tupi. Alexandre Ferreira, na sequência, tem ainda. Ele, dá licença. Garcia Duarte chega. A bola rola, volta outra vez agora para o São Paulo. Tentativa do Arboleda. Vai tentar a sorte na ponta canhota. Cruza a bola na boca do gol. Rasteirinho salvou a zaga. Tira o perigo, cai para o domínio. Vem o Flamengo. Quem pega então é Pulgar. Deu toque, não saiu legal, não. Vem então para o Pablo Maia. O juiz está parando o jogo. Wellington. Ele está parando ali porque teve falta em cima do número 4 da equipe São Paulina. Está esparramado ali o Diego Costa no chão. Ele ainda está deitado e a falta é a favor do time do São Paulo. Já nos acréscimos, o Flamengo está vencendo 1-0 o placar. Diba, material elétrico, hidráulico. Quase finalzinho do primeiro tempo aqui no Maracanã. Eu abraço Gilson Josefino, está em Nova Iguaçu vibrando. Gilson Josefino do Instituto Benjamin Constant e do Tribunal de Justiça, no TJ, Tribunal de Justiça do Rio. Grande Gilson Josefino. Esse é o homem, é fechamento. E recebe o meu abraço e o abraço de todo o timaço. Sai jogando Arboleda. Ele bota a bola no terreno, vira na zaga. Vem o São Paulo procurando o Alisson. Levanta agora na frente do Carelli. Tenta a matada da bola. Ayrton Lucas chega na frente, tomou a posição. Cortou e jogou pra lateral. Serve pra lance de mão. Outra vez então pro Ferrarese. Bateu pro São Paulo. Tem o Alisson pedindo. Mais um. O árbitro deu outro minuto agora. Já temos 48:55. Já deu esse outro minuto que tinha dado 3. Vamos pra 49 minutos, vai pedir a bola então e acabar o primeiro tempo. Mengão queridão ganhando por 1-0. O gol marcado pelo Luiz Araújo, material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a loja de Jacarepaguá, estrada do Tindiba 695, ou compre pelo zap 3312 3900. Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Apitou o juiz, acabou o primeiro tempo. Vai bem, obrigado. Mengão tem um. Luiz Araújo fez um golaço aos 19. Zerinho. Nas ondas do rádio, anunciando pra você a próxima atração aqui no Super Futebol Tupi Team 5G. A Apolinho do Apolinho dentro do tempo de intervalo, porque o Apolinho se garante sozinho. O Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, a fera, galera, o maior, o melhor, o mais importante analista do futebol, o maestro. maestro do rádio, o supremo ídolo. Ele vai comentar do tempo de Flamengo 1, São Paulo 0, gol do Luiz Araújo, por sinal um golaço, e o Flamengo ganhando o jogo, segunda vitória na segunda rodada, mas é intervalo de jogo, tem todo um segundo tempo por aí, agora tem tempo de intervalo. Eu vou chamar o André Ribeiro, é hora da fera, vem aí, ele é dinâmico, ele é fera da seleção brasileira do rádio. Valeu, período, 10 horas e 20 minutos. O Mengão vai vencendo São Paulo 1-0 no Maracanã. Campeonato Brasileiro, primeiro turno 2024, Série A. Você ligadinho aqui na Tupi, no intervalo, você sabe, tem opinião e tem informação. Torcer e economizar na saída jogo, preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça sua aposta, paga BetSpeed. Assim, saúde, 35 anos cuidando de você e da sua família. Saber dos repórteres da Tupi, as opções dos treinadores para a segunda etapa. Alô, turma! Vamos lá, dinâmico. Do lado do Flamengo, o técnico Tite, que já fez uma alteração. Tirou Everton Cebolinha para colocar Luiz Araújo. Tem as seguintes opções no banco. Goleiro Matheus Cunha, 25. 3, o Léo Ortiz, que é zagueiro. 8, o Gerson Volante. 14, De Arrascaeta, que é meia. 19, Lohan, que é meia atacante. 29, Carlinhos, recentemente contratado centroavante. 23, o Davi Luiz, zagueiro. 29, o Vitor Hugo, que é volante. 33, também zagueiro Cleiton. O Wesley, 43, na lateral direita, hoje voltando aos relacionados depois de algum tempo. E o Igor Jesus, camisa 48, que é volante. O Wellington Campos, e do lado do São Paulo, ídolo. Vamos lá, Jandrei, Galopo, o Rodrigo Nestor, o André Silva, o Bobadilha, o Alan Franco, o Juan, o Eric, Sabino, Patrick, William Gomes e o Ferreira são as opções do técnico São Paulino, André. Eu, valeu, Wellington, valeu, Gabriel. Gastrogel 3 em 1 na defesa das vias, acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Material elétrico e hidráulico é Madiba. Visite a loja de Jacarepaguá, estrada do Tindiba, 695. Ou compre pelo zap 3312-3900. Diba, o melhor pelo menor preço. Eu vou ao camarote Tim 5G no Maraca com o repórter Marcos Vinícius. Alô, Mr. Bean. Beleza, André Ribeiro, aqui no camarote VIP da Tupi. No intervalo de jogo, e tem um convidado nosso muito especial, Alberto Moreira, do Multimarket. Gostou mais de quem aí do Flamengo? Ah, o time não tá muito legal hoje não, mas o Bruno Henrique tá legal, tá bem. Gostei bastante dele. Tá entrando bem o Bruno Henrique, tá jogando bem. É, depois que ele foi pra posição dele, ele rendeu mais. Tá legal então, um grande abraço, tá aproveitando bem o nosso camarote. É um prazer estar aqui sempre no camarote da Tupi, né? Sempre bem recebido e é muito bom isso. Maravilha, obrigado, tá importante o nosso convidado, Alberto Moreira, do Multimarket. E se você não é Tim, eu tenho uma notícia incrível para você. Agora você pode experimentar de graça a rede líder em 5G no Brasil. Estamos falando do teste Drive Tim. É isso aí. São 30 GB por até 30 dias sem pagar nada. E o melhor, é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o aplicativo Meu Tim e teste já. Tim, imagine as possibilidades. É com você, André. Valeu, Marcos Vinícius. São 22 horas e 24 minutos. Chegando as faturas, faz que nem os boletos sempre vença. O Sinaf tá pago. Sinaf Seguro 0800-702-9930. Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Recarregue seu Tim pré-top. Baixe o app e aproveite. Já já voltamos aqui na Tupi. Fui! Futebol com bebida gelada é a combinação perfeita, não é? E quem é Team Pré-Top ganha desconto no app Zé Delivery quando recarrega. Primeiro, você faz uma recarga do seu Team Pré-Top. Você vai ter desconto em bebida gelada, muita internet e outros benefícios. Depois, é só baixar o app Zé Delivery e resgatar o desconto de R$15 na hora da compra. Pronto! Já já, sua bebida gelada está chegando? É muito fácil, né? Então, bora colocar mais diversão no seu dia com a Team. O jogão do seu time vai ficar ainda melhor. Tá esperando o quê? Faça logo sua recarga do Team Pré-Top e aproveite. Se você ainda não é Team, venha logo para líder em 5G no Brasil. Team, imagine as possibilidades. Saiba mais em team.com.br/ desce uma recarga. Beba com moderação. Ação destinada a maiores de 18 anos. No Tour Maracanã, o visitante pode participar de experiências exclusivas como chute a gol, chute ao alvo, realidade aumentada e foto lembrança com bandeiras de clubes e países. Após o passeio, a dica é desfrutar do Boulevard Maracanã, onde você encontrará a gastronomia Santa Forneria e a HNT e a loja Flamengo e Fluminense. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Ensino Premium Super Drink, deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B e zero açúcar, energia com sabor e saúde. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Faça parte da torcida Cavacas Global Esportes, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá à Rua Uruguaiana 62, no centro do Rio. Cavacas Global Esportes. Não perca amanhã no Caderno de Esportes do Jornal Meia Hora a cobertura completa deste jogão. Meia Hora é pra ler e curtir. Venha saborear o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, Botafogo. Acesso pelo estacionamento do Casa e Gourmet. Temos espaço Kids. 10h27, chegou a hora de opinião. O que, que ele achou do primeiro tempo? De por enquanto, Mengão 1, São Paulo 0. Está chegando ele, o comentarista de 13 Copas do Mundo. Olha, André, o jogo não foi aquilo que a gente esperava. Flamengo perdeu parte da sua força motriz a não contar hoje com o Arrascaeta. E ainda por cima perdeu o Cebolinha, né? Uma lesão de pancada. Teve que ser substituído pelo Luiz Araújo, que aliás entrou e em seguida fez o gol que o Flamengo está com ele até agora sustentando o placar de 1-0. Aconteceu 19 minutos e não foi um gol qualquer, foi um gol bem feito, um gol bonito. Eu sempre digo, esse Luiz Araújo, ele é imprevisível, porque ele tem as ferramentas para ser um excelente jogador e ao mesmo tempo tem a estabilidade daqueles que não sabem exatamente ou não acreditam naquilo que podem fazer. Então ele tem altos e baixos, mais baixos do que altos, mas de vez em quando acerta um e acertou hoje. E com esse gol o Flamengo vai vencendo o São Paulo. Não é um resultado confortável, porque com a saída do Cebolinha, aquele problema da força motriz que o Flamengo já tinha perdido entrando em campo sem o Arrascaeta, aumentou. Embora o Bruno Henrique seja um excelente jogador, o Cebolinha vem sendo o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos, pela dinâmica, pela maneira como se atira a luta e pela fome que ele tem de chegar na zona de tiro ou para concluir ou para servir um companheiro. Então, sem isso, o Flamengo fez 1-0. São Paulo é um time totalmente perdido, completamente perdido, e assim mesmo é um perigo, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Assim como o Luiz Araújo fez o golaço dele, nada impede que o São Paulo faça o seu, que conseguiu empatar o jogo. Então o Flamengo precisa deslanchar, precisa arrematar mais a gol, precisa tentar ampliar esse marcador para ter um certo conforto nessa partida, que é importante. A partir de agora, todo jogo, você sabe, se você pontuar, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis para você. E se você não pontuar, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Então, o Flamengo conseguiu esse resultado parcial e com ele vai vencendo por 1-0, mas não é certeza de vitória. Ou precisa fazer o segundo gol ou contar com a sorte que o adversário em nenhum momento vai conseguir. Na verdade, se você prestar atenção, o Rossi não fez qualquer defesa espetacular durante o jogo. São Paulo não chega, São Paulo está desorganizado, perdido taticamente, mas é o São Paulo, e nada impede que de uma hora para outra, um lampejo ou dois aí de alguns atacantes, e ele consiga chegar na área em condições de fazer o gol. E isso aí, de repente, lá se vão os três pontos preciosos para o ralo. Então o Flamengo precisa melhorar a sua atuação, sobretudo ofensivamente, procurando acertar mais o gol. O De La Cruz vem jogando uma boa partida, mas é fácil marcá-lo, porque você não tendo o Arrascaeta, não tendo o Cebolinha, você se fixa mais nele ali e as coisas se complicam para o ataque do Flamengo. O Bruno Henrique, pouco lançado pela ponta esquerda, onde ele é muito melhor do que do lado direito, onde ele foi escalado em algumas oportunidades anteriores pelo Tite, mas ele ainda não vive aquele momento sublime que ele viveu em tempos anteriores aí. Mas, de qualquer forma, o Flamengo está ganhando, isso é importante. Foi melhor, isso é importante, mas não o suficiente para dizer que o jogo está resolvido. Ainda temos 45 minutos e tudo pode acontecer. Foi assim que eu vi. Valeu, Apolinho, são 10 horas e 32 minutos, 10h32, o São Paulo ali se preparando para voltar para o segundo tempo, o Mengão já no gramado. Enfim, eu quero acionar agora o plantão Tupi de Esportes. Alô, Vinícius Gama. Alô, André, jogos encerrados da segunda rodada da Série A, além de Bragantino 2-1 para o Vasco, tivemos na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, Arena MRV, Atlético Mineiro e Criciúma 1-1, na Arena Barueri, o Inter de Porto Alegre venceu o Palmeiras por 1-0, no Castelão, Fortaleza 1, Cruzeiro também 1, e no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Corinthians por 2-0. Por enquanto, apenas com 100% de aproveitamento, o Flamengo e o Internacional, ou seja, os dois com 6 pontos. Com 4, Juventude, Bragantino, Cruzeiro, Fortaleza. Com 3, Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco e também o Bahia, além do Palmeiras. Com 2, o Atlético Mineiro. E com 1, Fluminense e Corinthians. Ainda não pontuaram Botafogo, Atlético Goianiense, Vitória, São Paulo e Cuiabá, André. Vamos saber da movimentação dos clubes, dos times, para a volta para o segundo tempo. Como é o negócio, gente? O São Paulo já, aliás, São Paulo já voltou. Tem um jogador na beira do campo para entrar. Nós estamos aguardando ali subir a placa para poder informar quem é. É o Eric com o número 33. Eric 33. Então, eu estou vendo aqui, olhando aqui no campo para saber quem não está, para a gente dizer para o torcedor. Então vem aí o Eric 33. Passando já para o período, só esperando a placa subir para saber quem saiu. Valeu, valeu, Mengão, já no gramado. Vamos ver daqui a pouco, o Gabriel Andreso vai confirmar se vamos ter ou não modificações, até porque vem aí um segundo tempo eletrizante para Mengão e São Paulo, Campeonato Brasileiro. Ele está de volta, o locutor mais querido do Brasil. Do rádio, galera, pela Tupi, a Super Rádio do Brasil, pela Rede Mania, Uberlândia, Araguari, toda a região, também pela Rede Mania Goiânia, pela Litoral FM 94,5 em Cabo Frio, distribuindo som para toda a região dos lagos. E aí, Vamos fazer aí um repasse geral. No mexe-mexe, Super Craques. É, veio o Eric 33 no São Paulo. Saiu o número 15, saiu o Michel Araújo. Michel Araújo, 15, entra o 33 na equipe do São Paulo, o Eric. Como é que é, Wellington? Eric 33 no lugar. É, Eric 33 no lugar do número 15. O, aliás, isso mesmo, o lugar do Michel Araújo. Que né, no... O Michel Araújo foi mal no jogo, né, Paulinho? Foi legal, não. Não foram mal no jogo, né? É. Vamos então pro segundo tempo. Só um detalhe, Flamengo não mexeu. São Paulo teve outra alteração. Saiu com a 32 o Ferrarese, entrou 47 Ferreira. Vai então abrir mão de três zagueiros do Carpini pro segundo tempo. Ferreira 47 no lugar do Ferrarese, 32 do Tricolor. É, ele até 48 horas estava no departamento médico, disse que estava com problema muscular. E vai entrar o Ferreira assim mesmo. É um dos oito, aliás, dos nove, né? Com ele. É, no departamento médico. Rolou a bola pro segundo tempo, galera. Bola vai rolando, saída foi dada, a bola é do São Paulo, dominando no campo de defesa na frente da grande área, por intermédio da Arboleda, mata a bola, bota no terreno, toca para Diego Costa, empurra na ponta canhota, tenta para o Wellington, ele levanta, o Flamengo rebate na cabeçada, a bola volta para o Wellington, ele faz o domínio, vem para a zaga lateral, canhota, botou a bola no terreno, o Mengão apertou, tentou, tirou a bola do campo, botando para fora, a bola vai embora, mas toca no São Paulino, volta então a passe de bola do Flamengo, devolvida, vem para o Carolino. No dominando o Pereira, atrasa pro goleiro. Rossi domina, bota no chão. Mete o pé, vai embora o Mengão. Ele vira pela direita. Flamengo levanta a bola com Vanella. Vem pra altura da divisória, dá um bote, faz o corte. Tira Pablo Maia. Ele pegou pelo São Paulo, empurrou, tentando o Alisson. Ponta canhota, ataca o Sampa. Mengão 1 a 0 aqui no Maraca. Início do segundo tempo, devolvendo a bola. Vai chegar então no Wellington. Pinta o lateral canhudo. Faz o domínio de bola. Bota outra vez agora pra rolar. Chama pela ponta direita. Novato no campo, Eric pede bola, ela é tocada, vem outra vez agora para a defesa, vai chegar para o Diego Costa, ele apanha a bola, combina com o Arboleda, volta para Diego Costa, bota no terreno, vem apertar a saída de bola dele, Bruno Henrique para o Flamengo. Aí ele falou o quê? Aperta que geme, nananina não, devolveu para o goleiro, Wellington. É, segurou aqui, ó, tá tentando sair o São Paulo, o Flamengo tá na frente, 1 a 0 o placar, Sinap seguro. Aqui Tupi tem o Tupi, material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a nossa loja na estrada do Tindiba B95 Jacarepaguá, Diba. Você pode comprar também pelo zap 3312-3900. Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Benito, olha pro Flamengo, Dela Cruz na cobrança, Wellington. Tem um detalhe, Penido, em relação ao Everton Cebolinha, Flamengo acaba de informar que o jogador sentiu um incômodo no tendão de Aquiles do tornozelo direito e por conta disso vai ser reavaliado após a partida. Ele que está no banco com gelo, viu? Falou, vem a bola erguida pelo Dela Cruz, bate o corner, subiu, bateu na zaga, voltou Bruno Henrique de cabeça, bota filho no ataque na boca do forno, bate no outro, voltou, tentou pro Fabrício Bruno, cortou a defesa, ele aperta, a saída de bola da zaga chutada contra o corpo do Fabrício Bruno, saiu para a lateral, mas foi um momento de ataque do Flamengo, Mengão se soltando. Eu tô abraçando o nosso querido Tufi Habib, ele é Mengão queridão, no comercial, e diz com rara categoria, o maior diretor comercial do rádio brasileiro, grande Tufi Habib, ele é Mengão queridão, ele também torce para o Flamengo, é fechamento, grande Tufi Habib, aquele abraço, alô galera, só na Líder em 5G você recarrega, ganha desconto do app Zé Delivery, recarregue seu Tim Pré-Top, baixe o app e aproveite. A bola é recuada para o goleiro do Flamengo, apanha Rossi para sair jogando. Hoje a Tupi contou com o garotinho José Carlos Araújo narrando, Bragantino 2, Vasco 1, comentários do Del Aranha. Amanhã, 9:30 da noite, Botafogo e Atlético Goianiense, Rafa, o brabo, ele vai narrar e o Rubereão vai comentar. A bola volta a rolar, Flamengo toca no campo de defesa para Fabrício Bruno, mete o pé, vai embora garotão, ele solta a bola para o Alan, ex-jogador do Fluminense, ele Ele apanha a bola, bota no terreno, roda o corpo. Alan jogou no Fluminense, depois no Galo. De lá o Flamengo fez a aquisição e trouxe pra Gávea. Ou pro Ninho, ou pro Maraca, pra onde você quiser. Bota o manto, veste o manto e joga a bola. Manda agora a saída de bola depois da devolução pro goleiro Rossi. Ele botou pro Pulgar, na direita pro Varela, de novo pro Rossi. Levanta pro campo de ataque do Flamengo. Salta tentando alcançar a bola lá na frente. O Mengão, queridão, bola bate na zaga do São Paulo, espirrada, ficou pro domínio do De La Cruz, dominou, invadiu, limpou, ganhou do primeiro, perde um ângulo, dois marcando, driblou o primeiro, limpou, arrumou, cruzou, na boca do gol, era para o Pedro, mandou alto demais, o De La Cruz, a bola vai embora, a bola vai para fora, ele pensou o certo e fez o errado, Wellington. Esse que é o detalhe, Penido, e aí ficou fácil para o goleiro Rafael, que esteve com a seleção brasileira nos dois primeiros jogos do Dorival Júnior, informando para todo o Brasil, Bet Nacional. A jogada errada, São Paulo. Bruno Henrique entrou, roubou a bola pelo Flamengo, dominou, entrou na área, chutou, explode no Arboleda. A bola vai embora, a bola vai para fora. São Paulo deu molengo, tempo pro ataque do Flamengo. E aí o empuxo do Mengão era bom de montão. Mengão deu um rolé legal, foi de patrão no lance e conseguiu escanteio, Wellington. E quem vai cobrar é o De La Cruz. Fica dando esses moles aí, já já o Flamengo faz em segundo. Pedro tá na área e com Pedro em campo não tem placar em branco, Peridaço. É isso, eu tô sentindo o gol dele, tá faltando, o Mengão vai ganhando 1-0. Gol feito pelo Luiz Araújo, bateu de escanteio quando tentou pelo Flamengo, Ayrton Lucas não deu pra pegar. A bola é dominada então pelo São Paulo na cobrança de um lance de mão. Itzeiro Premium Super Drink, delicioso, sabores de fruta, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia com sabor e saúde. Aqui Tupi, teu Tupi, Pio, assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. A bola é dominada pelo Alan. Ele bota no terreno, tá jogando, toca na zaga. Fabrício Bruno, movimenta pro Pedro, mata a bola, limpou, driblou o adversário. Pedro tocou, Alan, dentro da grande área, procurou o toque rápido, bateu de primeira. Era para o De La Cruz. Carimbou na defesa, botou espirrada, pinta pro Flamengo, domina o Pulgar. Ele vira imediatamente na ponta canhota para Ayrton Lucas, devolve. Chega a bola no Carolino, que recua lá do meio da rua para o goleiro. A Paulina, esses 7 minutos iniciais do segundo tempo, o que que você está vendo de diferente do primeiro tempo, se é que tem alguma diferença? O Flamengo voltou mais atento, mais ágil, está apertando mais, já criou oportunidades boas, e o São Paulo continuou o mesmo, perdido em campo. Aqui Tupi deu Tupi, esse é o Apolinho. O Apolinho se garante sozinho. Ele é o mais importante analista do futebol. Amanhã tem mais galera, 9:30 da noite. Botafogo e Atlético Goianiense, direto do estádio Nilton Santos com Rafa, o Brabo. Rubelion nos comentários. Para do Bruno Henrique. Ele recebeu pela ponta canhota. Faz o domínio, botou no terreno, colocou no ângulo. Vai o goleiro Rafael com a pontinha do dedo, tira. Numa obra prima que o Mengão assina, jogada mais que demais. Fala, Wellington. Olha, que jogada tradicional, né, do Bruno Henrique. Ele dá aquele tapa e joga por cima do goleiro. O goleiro deu um tapinha na cara da bola. Olha o Flamengo. Escanteio batido, subiu na peneira, tentou alcançar, não deu na primeira, voltou no segundo, ficou pro Varela, cruza na boca do gol, chega outra vez a zaga, faz o corte, bota a bola no terreno, salva a defesa outra vez, ela vai voltar para o Flamengo, vai botar no campo de ataque, vem por intermédio do jogador, camisa número 5, é o Eric Pulgar, ele movimenta, toca na zaga, Ana recua, dá uma forcinha por ali, encosta, pede, recebe, domina, avança, conduzindo a bola, passa pela linha que divide o gramado, deu trato, a bola botou no terreno, penetra, De La Cruz estava do lado, ele prefere na direita, entretanto o levantamento de bola é feito, toca para frente, volta agora para o De La Cruz, na altura da intermediária contrária, pela direita de ataque do Flamengo, vira na canhota, esquerda de ofensiva, intermediária também, porém do lado esquerdo, quem domina é Léo Pereira, bota no terreno, vira para Ayrton Lucas, volta para Léo Pereira, mata a bola, bota no terreno, canhota nela, cruza para o Pedro na entrada da grande área, matou, tocou, pequenininho para o De La Cruz, penetrou, salvou a zaga, tira, Pedro dá o carrinho, corta, volta, fica a bola, Mengão, queridão, por intermédio do jogador, meia dúzia na camisa, faz o domínio, limpou, tocou para o Pedro, vai marcar, emendou, voltou, é bola para o De La Cruz, vai fazer, emendou, guardou! bomba do Mengão, quando come no Maraca, o placar agora é de Mengão, queridão, vai bem, obrigado, muito bem, obrigado, Mengão, tem dois. São Paulo! Zerinho! E aí, Wellington? E aí, que foi um dos gols mais bonitos do ano aqui no Maracanã. Passou, começou ali com o Ayrton Lucas, depois veio o Pedro. Na sequência, o goleirão não conseguiu tirar a bola. Ela ficou à feição do De La Cruz. Que jogada sensacional do Flamengo. Explode o Maracanã, Mengão 2-0. Estou recebendo aqui a Adriele da Flá TV para arrumar matéria depois do jogo. Combinado, Adriele? Vamos sim. Depois do jogo vai ter matéria aqui para Tupi, para a galera do Flamengo. Vem bola dominada pelo Mengão, queridão, bota no campo de defesa, faz a matada, vem com o Bruno Henrique, recolhe, toca na zaga, empurrando para o ala, abre a agenda aí no plantão Tupi, é mais um gol do Flamengo. Vinícius Gama. Segundo gol do De La Cruz, artilheiro ao lado do Lima do Fluminense, Jean Carlos do Juventude, do Wesley do Internacional, quarto do Flamengo, informando assim saúde. Apolinho Washington Rodrigues. É fruto dessa intensidade que ele está aqui. O Flamengo voltou outro no segundo tempo. Tomara que perdure assim, que vá mais firme no ataque, porque a defesa de São Paulo está totalmente perdida. Está mudando novamente lá o treinador. E agora apareceu mais essa chance e o De La Cruz não perdoou. Tem troca. São Paulo mexe. Penedo. André Silva, camisa 17, vem para o lugar do Calleri, camisa 9. Sai 9 Calleri, entra André Silva, camisa 17. Terceira alteração do Thiago Carpini. Flamengo vence 2-0. Placar açaí atacadista. Quando o técnico tira o jogador referência, o grande artilheiro da equipe, xodó da galera, estampa a cabeça perdendo de 2-0, sinal que a coisa para o técnico Thiago Carpini está feia. Ou estaria horrorosa, Paulinho? Até a situação dele está realmente periclitante, como dizia o outro, lembra? Do balanço, mas não cai. Mas o fato é que o São Paulo, ele tem que fazer alguma coisa, porque o São Paulo não passa do meio do campo. O Flamengo tem o domínio total, sobretudo no segundo tempo. São Paulo não conseguiu praticamente pegar na bola e viu tomar o segundo gol. Quando volta, agora tentando por campo de ataque na entrada da grande área, movimenta, Pablo Maia tentou, arremata, pega o goleiro do Flamengo, Rossi se jogando imediatamente, entrega a bola para Bruno Henrique, parte pela ponta canhota, dominou, tirou do primeiro, se desvencilha, bem de segundo, levou, o pé de apoio, epa, é falta, parou geral, o assim o plano do Rio, sua saúde em primeiro lugar. Eu confirmo para você que amanhã, 9:30 da noite, tem sequência da segunda rodada do Campeonato Brasileiro aqui na Tupi. Botafogo e Atlético Goianiense. É no Nilton Santos, no Nilton. A narração do Rafa, o brabo da Tupi, com os comentários do Rubenião, reportagens do Thiago Veras e do Sérgio Guimarães. Bola do goleiro do Flamengo, sai jogando, entregando bola na frente, Rossi. São Paulo pega, vem com a sobra da bola, domina, bota no terreno, tenta, cerca a entrada da grande área, o Flamengo faz o corte, desarma bem, tira, é Léo Pereira, manda na frente, toca pro Pedro, pende a bola, perde pro primeiro com falta. Arboleda perdeu a linha, apelou, o homem tava lá, viu, parou, marcou. Só na Líder em 5G você recarrega, ganha desconto no app Zé Delivery. Recarregue seu time pré-top, baixe o app e aproveite. Aqui Tupi tem o Tupi Pia Super Rádio do Brasil. Hoje a Tupi contou pra você: Bragantino 2 Vasco 1, narração do garotinho José Carlos Araújo, verdadeiro garotinho, com os comentários do Del Aranha, o grande aniversariante da semana. Flamengo parte, mete o pé, vai embora com o De La Cruz, dribla o primeiro, dribla o segundo, limpou o lance, tocou na ponta, vai cruzar, vem bola, na boca do gol, devolveu a defesa, voltou, ficou de novo na frente pro Flamengo, perdeu o lençol, apontou, perdeu o ângulo, recuperou, voltou pro Bruno Henrique, rabisco, Beck, cruza, vem a bola na linha de fundo, Luiz Araújo no limite do campo, tenta desequilibrar e não consegue. A jogada foi de uma plástica sensacional e a torcida inteira aplaude o lance, embora a oportunidade de gol tenha sido perdida, Wellington. Mas a jogada foi sensacional. O drible do Pedro em cima do Arboleda foi drible de Maracanã. Quase, quase o Flamengo faz o terceiro. Está dando aula de futebol ofensivo nesse segundo tempo. O Flamengo aqui no Maracanã, a galera está empolgadíssima, querido. Nesse momento, a Paulinho acabou de falar sobre isso. E o Flamengo recrudesceu a carga dele sobre o São Paulo. Nesse Flamengo... Então, para o São Paulo, botou no bolso até aqui, Apolinho. É futebol, claro, pode mudar tudo, cenário outro. Mas nesse momento, o Flamengo está dando um chocolataço. Não, desde o início do segundo tempo, que o Flamengo amassa o São Paulo. É, o Flamengo foi ofensivamente muito melhor nesses minutos do que em todo o primeiro tempo. E conseguiu rapidinho fazer o segundo gol. Falou o Apolinho se garante sozinho, o mais importante analista do futebol, Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, aqui Tupi, teu Tupi, a super rádio do Brasil, bola na zaga do Mengão, Mengão é queridão, domina, sai jogando, metida a bola para Bruno Henrique, chega a entrada da grande área, Diego Costa, vai recuar para o goleiro, recuou, foi com o pé, tem que sair com o pé, Bruno Henrique, não desiste, batalha, tenta a posse de bola, fustiga a defesa, incomoda, vai, funga no cangote, galera gosta disso. Flamengo está ganhando por 2-0, mas não sai de cima. A bola é tocada por Arboleda. São Paulo ficou enredado lá atrás. O Flamengo aperta a saída de bola, devolveu para o goleiro de novo. De La Cruz aperta, aperta também. Luiz Araújo sai jogando, quase toma para o Flamengo. A bola voltou, São Paulo botou para fora. Flamengo está avassalador, galera, do jeito que a galera gosta, com a flama rubro-negra, a garra que a galera tanto aplaude. A bola volta, o Flamengo domina, Maraca vira toda uma grande festa e a galera apoiando o time. Esse é o Flamengo, Penido, que a galera ama, Paulinho, essa característica do Flamengo. Tá 2-0, vamos tentar 3, 4, 5, 200, não pode tirar o pé do acelerador, Apolo. Essa é a obrigação do time, com essa categoria, com o Flamengo. O Flamengo estava muito tranquilo, esperando o tempo passar no primeiro tempo, não foi um partidaço do Flamengo, venceu. Primeiro tempo venceu, mas não jogou o que está jogando agora. Nesses minutos jogou muito mais do que todos os jogos anteriores até agora. Falou a Paulinho, a galera fala aqui no 980 18 88 80. 980 18 88 80. Fala aí que eu quero ouvir. Boa noite, Luiz Penido. Boa noite, meu querido Apolinho. Eu sou a Vânia de Niterói. Estamos aqui em Nova York. Eu e João Marcelo, meu esposo, torcendo pelo Mengão. Narra aí, Penidão, um gol do Mengão. Um abraço. Mais um, vamos lá. Mengão, direto para New York City. New York City, né, no caso, porque lá o TTSUR, New York City. Vamos lá, galera. Mengão domina, bota a bola no chão, São Paulo faz o corte. Flamengo aperta a saída de bola por intermédio do Alan. Ela é tocada, entretanto, pelo meio do campo, cai para o Marisson virar na ponta canhota. São Paulo mete o pé, vai embora. Corre, vem com ele, que tenta André Luiz. Vai fazer o toque, toca pelo meio do campo. Procurou de novo, arrumou, vai chutar. Bateu na zaga, subiu a bola. Ficou previsível, o goleiro do Flamengo ergue as mãos e defende a bola. Torcer e economizar no açaí, dá jogo, preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí Atacadista, oficial do nosso futebol. A bola volta, rola para o Flamengo no campo de defesa. Aqui Tupi, teu Tupi, a super rádio do Brasil. Nova virada do Luiz Araújo, ele inverte completamente o jogo. Sai da direita para a canhota, chega no Bruno Henrique, bota no terreno, entrega para Ayrton Lucas, driblou primeiro, botou no terreno, São Paulo cortou, dá carrinho. Bruno Henrique, é a garra que a galera gosta, vai fazer a virada, virou na ponta, Flamengo chega na bola, por intermédio do Varelo, tocou pro Luiz Araújo, bateu no meio do caminho no jogador de São Paulo, saiu a bola pra lateral, Flamengo tem pressa, cobra o São Paulo, dá um bote, faz o corte, juiz deu falta, Para o geral. Falta em cima do Ferreira, viu, Penido? Falta cometida pelo Eric Pulgar, camisa 47 do São Paulo. Conseguiu tomar a frente, acabou levando a falta. São Paulo cobra, Flamengo vence 2-0. Placar Med Levenson. Diego Costa recebe a bola da falta batida. Entrega onde está colocado o garotão. É o Arboleda. Volta para o Diego Costa. Pega a bola, prende. Está na altura do intermediário, recobre o goleiro. Pega então o Rafael para sair jogando. Mengão 2-0 aqui no Maraca. Mengão, queridão. E ser um premium super drink delicioso, sabores de fruta, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia com sabor e saúde aqui na Tupi. A bola não para de rolar, galera. Flamengo volta, vem pro campo de ataque de novo, tenta, lateral da área, brigou pela bola, São Paulo cortou, Flamengo reboteia, ganha por intermédio do jogador que é Léo Pereira, bota no terreno, vira na meia, toca outra vez agora, para uma chegada do jogador na frente, é o Bruno Henrique, lançado, cruzou, vai sair mais um gol, meteu pro Luiz Araújo, devolveu, estourou a bola na zaga. Esse terceiro gol eu vi feito, Wellington. Tá madurinho. Quem salvou agora foi o Diego Costa, que dá uma dura em todo o time. Quer atenção, porque o Flamengo tá voando aqui na frente. Tem escanteio para a cobrança. Flamengo 2-0. Está pouco o placar, Castrogel. Flamengo não tá andando. Flamengo tá desfilando. O Flamengo está massacrando, amassando o São Paulo no Maracanã. Joga muito, Mengão, queridão. Bora do Luiz Araújo no quadro, bateu, subiu, vem Pedro, testou de trás, Fabrício Bruno espalmou o goleiro Rafael. Fabrício Bruno queria guardar e quase conseguiu. Goleiro Sérgio Lopes Canteio. Prepara Luiz Araújo. Ele vai bater pelo Mengão, queridão. Capricha, garotão. Capricha pro Mengão. Bateu, bateu no segundo pau. Chega a defesa, escora na cabeçada. São Paulo deve estar todo mundo, Apolinho, com aquilo na mão, hein? É verdade. E fui com cuidado para não deixar cair. Tá feia a coisa. E o São Paulo não tem muito o que fazer. As mexidas não surtiram praticamente nenhum efeito. O Flamengo é dono do jogo, joga um partidaço. Esse Flamengo foi o Flamengo do Campeonato Carioca, que ele levantou invicto, levando ao longo da competição um gol apenas. Domingo não foi muito bem, hoje está dando um chocolate, Apolo. É verdade, hoje o Flamengo joga muito bem e o São Paulo joga muito mal. É bom que se diga isso também, né? São Paulo está realmente, olha, dificilmente, mas muito dificilmente, o técnico vai escapar da panela. É, tá muito mal o time dele. Muito provavelmente vai rodar. Vem bola pela canhota. Levantamento do Wellington na boca do gol do Flamengo. Toca na zaga, cai a bola. Flamengo domina, exerce pressão. Faz falta um ataque. O Wellington apelou. O homem tava lá e viu, ele rasgou a lei e resolveu fazer a justiça com as próprias mãos, aliás, com os próprios pés. Fez a falta e ainda tocou a bola para a lateral. Chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf está pago. Tá ou não tá? O Sinaf está pago. Alô, Pedro Bucão, alô, Sérgio de Paula. Vamos apertar a galera. Vai que acontece. Aí esquece. Sinaf Seguro, 0800-702-9930. Bota a bola no chão de novo, São Paulo. Parte vai para o campo de ataque. Cai a bola dominada por intermédio do jogador, que era o Pablo Maia. Ele vai tentando o levantamento. Vira de novo, toca na ponta. Cai para o São Paulo, domina o Wellington. Ele brota com a bola dominada na intermediária adversária. Rola o Flamengo, entra com a marcação de dois. Mesmo assim, levou a melhor, caminhou. Chegou o Eric Pulgar, tocou. Embaixo é falta. Para o geral, o seu carioca bom de palpite gosta de esporte. Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Eu confirmo para você, hoje a Tupi contou. Vasco perdeu. Bragantino 2-1. Garotinho José Carlos Araújo narrou aqui pela Tupi. Del Aranha comentou. Nas ondas do rádio, amanhã, 9:30 da noite, tem Botafogo Atlético Goianiense. Rafa, o Brabo, no estádio Nilton Santos, o Nilton. Comentários do Rubeneu, reportagens Thiago Veras e Sérgio Guimarães. Vem bola aí! São Paulo prepara, é da intermediária. É lá no meio da rua. No U da rua. Bater direto dali? Tá acreditando? Eu, hein? A menção é de bater direto ali. Igor Vinícius. É, Igor Vinícius tomou. tomou a posição, mas não é maluco, bateu direto daquela distância, cruzou a bola na boca do gol, tira a zaga do Flamengo, volta no rebote, ganha pela ponta canhota, São Paulo pega a sobra da bola com o Igor Vinícius de novo, tenta recuperar a bola que já houvera sido de sua posse, tentou contra a zaga do Flamengo, chutou, desviou a bola na defesa do Flamengo, bateu no Léo Pereira, saiu, é córner. Não é, Andreso? Foi o Varela, né? Foi o último toque do Varela, sim. Após a jogada do Ferreira pelo lado esquerdo, junto com o Wellington. Lateral esquerdo tentou o cruzamento, ganhou o córner. Vai para a cobrança Ferreira, 2-0 Flamengo, placar Bet Speed. Preparado Ferreira, vai bater esse canteiro para o São Paulo. Caminhou, pé direito na bola, bateu, salvou a zaga do Flamengo. Uma trombada no ataque. Cai todo mundo, ainda teve uma bolada aí. Você, o carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Vamos ver se a bolada que o nosso bravíssimo De La Cruz levou é suficiente para causar um problema maior. A verdade é que o chute não foi nem por maldade, né, Gabriel Andreso? É, na verdade, o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, foi tentar chutar e acabou atropelando o De La Cruz, que se antecipou e conseguiu, de fato, travar essa finalização. Mas levou a pior, levou um tostão ali na parte posterior da coxa esquerda. Mas já está levantando, está ali mancando, nada de mais grave com o camisa 18. Falta para o Flamengo, Rossi na cobrança, 2-0 placar Açaí Atacadista. 2-0, Mengão, queridão, Mengão vai faturando. Material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a nossa loja em Jacarepaguá, Estrada do Tindiba 695. Compre pelo zap 3312-3900. Diba, onde você encontra o melhor pelo menor preço. Gerson Carlinhos, o Alan e o... foi o Pablo Maia? Se desentenderam ali? Eles dois sim, viu, Penido? Tiveram ali uma troca de palavras mais ríspidas. E vem aí Gerson e Carlinhos no Mengão. Falou, quando a bola é tocada no fundo do campo para ataque do São Paulo, põe no terreno, limpa, caminhou, vem pela canhota, cruza na boca do gol, fechava o ataque, tentou Pablo Maia na primeira, não deu na segunda, voltou o Flamengo a cortar pelo alto, de novo Pedro, socorre a defesa, manda a bola, pequenininha para o domínio do jogador De La Cruz, ele manda na frente, solta para chegada do Ayrton Lucas, bota uma velocidade descomunal, Pedro acompanha, ele bota no terreno, a zaga recua para o goleiro, veio, tocou, pequenininho na bola, apertou, Ayrton Lucas, o goleiro meteu a bola e a zaga teve que se virar com o ataque do Flamengo, de novo continuou mordendo. Eu tô adorando, ó, Paulinho, eu tô adorando ver o Flamengo com essa intensidade. O adversário não tá bem, o Flamengo tem 2-0 no placar, mas não desacelera. É verdade, o adversário não tá bem desde o início do jogo. O Flamengo é que melhorou no segundo tempo e melhorou muito, já jogou num partidaço agora. É isso, é o Apolinho que se garante sozinho, o maestro do rádio, o Washington Rodrigues, com 13 Copas do Mundo, o mais importante analista do futebol. Flamengo domina a bola pela ponta canhota, levou por intermédio do ala, rabisco, rodou o corpo, foi derrubado, é falta, para, o homem da bola viu, parou, marcou. Eu confiro pra você, aqui pela Tupi, tem o Tupi no Rio de Janeiro, galera, são 23 horas e 3 minutos, 11:23 é a hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Cravadões, cravadões, galera. Etapa complementar, 28 minutos 28, segundo tempo, segunda rodada, Campeonato Brasileiro. Pra cara aqui no Tupi diz Flamengo, Mengão queridão tem 2, São Paulo 0. Mais ondas do rádio, Luiz Araújo no primeiro tempo, De La Cruz no segundo, Mengão vai ganhando o jogo, Mengão vai bem, obrigado, Mengão tem 2-0. Prepara a cobrança da falta, parte, o Ayrton Lucas cruzou na boca do gol, a bola ia sobrar, era pro Bruno Henrique, não conseguiu a sobra, saiu jogando o Flamengo, faz cobertura com o Fabrício Bruno, da intermediária no campo de ataque, ele devolve pro goleiro do Flamengo, na outra intermediária, jogando de líbero todo de azulzinho, o goleiro do Mengão. Eu tô abraçando você, Carmerro, tô abraçando também os trigêmeos Lucas, Thiago e Jorge e a mamãe Ana Carolina. Alô, Carmerro, aquele abraço, meu garotaço. Bota a bola pra rolar o Flamengo de novo. Ela vem pra direita, por intermédio do jogador Cavanella, procurando o Luiz Araújo. Ai, ai, ai, ai. O cara subiu, montou o cavalinho nele. Pô, já tinha um arriado, agora tem dois, hein, Arezzo? É, o Luiz Araújo na segunda oportunidade e o Fabrício Bruno na primeira. Tá ali sentindo, o Luiz Araújo vai se levantando, mas o Fabrício Bruno ainda não. Tá caído por ali, reclamando de dores, mas aparentemente tá tudo certo, tudo tranquilo com o camisa 15 do Mengão. E daqui a pouquinho vão ser processadas as alterações do rubro-negro. Vitor Hugo e Gerson. Falei que era o Carlinhos, mas em princípio ele não vem ainda não. Vem mesmo o Coringa e o Vitor Hugo. O Alan deve sair, mas a plaquinha ainda não subiu, Penido. 2-0, placar BetSpeed. O legal é ver o Gerson. Eu fico tão feliz de ver o Gerson voltar. Ele teve um problema de saúde. E o jogador, ou qualquer profissional de qualquer área, quando está impedido de exercer as suas funções de trabalho por um motivo de doença, por qualquer natureza dessa, a gente fica muito triste e vibra com a volta dele. Tá aí o Gerson, inteiramente recomposto, podendo voltar a exercer a sua função, o seu trabalho, Apolinho. Muito bom isso, né? É, todos nós torcemos muito por ele. O Gerson é um baita de um jogador. Precisa pegar agora de novo o ritmo de jogo, né? Então, aos poucos, o Tite está colocando exatamente para isso. Vamos lá, Vitor Hugo entra. E o Bruno Henrique sai. Vai sair o Bruno Henrique com a número 27. Vai passando a abraçadeira de capitão justamente para o Gerson. Mas quem vai sair para a entrada do Coringa é o camisa número 18, Dela Cruz. Ele que marcou pelo segundo jogo seguido, coisa que ele não fazia desde os tempos de River Plate. Dela Cruz saindo com a 18 para entrar com a 8, o Gerson. E também a saída, portanto, do Bruno Henrique com a 27 para entrar Vitor Hugo, 29. 29 Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, 27. 2-0 Fla, placar Bet Nacional. E os dois saíram aplaudidos, merecidamente. Vem bola para Vitor Hugo tentar a primeira dele. Ele vem para a primeira intervenção, defesa corta, cai a bola, vem para o Flamengo, domínio do Eric Pulga. Levanta para o Gerson, mata no peito, bota no terreno, toca para a ponta, tentou. Vem com o Vitor Hugo, cruzou na boca do gol. Estourou a bola na defesa. Bate no Arboleda, vai embora, vai para fora, é corner, Wellington. É, a bola via na direção ali do Gerson também, quando ela foi cortada pela linha de fundo, escanteio, cobra o Flamengo, 2-0, Mengão, placar Diva, material elétrico hidráulico. Vai bater Vitor Hugo, a bola está colocada, prepara, vai meter na conexão da grande área, ergueu a bola, desviou o Pulgar, deu a raspadinha na muda de endereço, não estava na posição para o Luiz Araújo pegar. São Paulo pega a sobra, domina a bola macia, tranquiliza, domina, bota no terreno, vai rolar dentro da grande área, sai jogando com a Arboleda, ele faz a movimentação, toca a bola pelo meio do campo, procura o Eric, vai buscar na ponta canhota, vem o lateral, o Flamengo dá o bote, faz o corte, a bola fica muito comprida, fica na sobra, domina outra vez a Arboleda, Flamengo ganhando o jogo aqui no Maraca, e eu vou conferir para você, no Rio de Janeiro, galera, são 11:08, 11:08, é a hora certa, Tupi, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Gravadões, gravadões, etapa complementar, galera, 33 minutos do segundo tempo. São Paulo erga a bola na boca do gol, fecha na cabeçada, vindo de trás, o São Paulo guardou. Ferreira. São Paulo. Gol do São Paulo. Ferreira. E com um buraco na zaga do Flamengo, foi só bobear que tomou o gol. São Paulo pouco ia, e agora foi, e guardou. 33 minutos, etapa complementar, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rala Mengão, barato bom do Sampão, o couro come no Maraca. O placar agora diz: São Paulo tem um, Ferreira. Mas o Mengão, queridão, tem dois, está na frente, vai bem, obrigado. E é gol do futebol. O que houve na zaga aí, Gabriel Andrezo? Como diz um famoso e grande locutor esportivo, tem um mulher-mutengo a defesa do Flamengo, porque abriu pela direita com muita liberdade o Igor Vinícius, lançando o Luciano. Jogada rápida, a defesa do Flamengo deu mole, e no cruzamento, de fato, na medida, muito bom para o Ferreira, que estava atento, testou no cantinho esquerdo, o Rossi não teve o que fazer, e o São Paulo, portanto, diminui a desvantagem. 2-1, o Flamengo segue na frente aqui no Maraca, placar açaí atacadista. Abre a agenda aí no plantão Tupi, você é Vinícius Gama. Primeiro gol do Ferreira no campeonato, segundo do São Paulo. Agora 45 gols tem o Campeonato Brasileiro, informando o Super Drink Premium. A Polinho pode brincar? Não, não pode. Deixa pra brincar quando o jogo acabar, né, Apolo? Não, e olha, o Tite tem responsabilidade nisso. Ele acha que não gosta de ver o time voando, né? Na hora que o time estava voando, ele mexe na equipe. Nada contra quem entrou, são bons jogadores. Mas você mexe na estrutura na hora que está dando tudo certo. Evidentemente que há uma chance muito pequena de você melhorar ainda mais. Mas também uma grande chance de você piorar. É, o Flamengo voltou, foi pra dentro da grande área, rechaça a zaga, tira o jogador de São Paulo lá, e foi o Arboleda, mas ele já vai se levantando. Mexeu. Vamos lá. Saiu Alan, número 21 no Flamengo, entra Igor Jesus, 48, troca um volante pelo outro técnico Tite. Igor Jesus, 48, vem para o lugar de Alan, 21 no Flamengo, 2-1 placar, Mad Levinson. É, mas o Apolinho, com a categoria que só ele tem, matou a pau. O time tava voando, dando um chocolate, amassando São Paulo, esmagando, triturando. São Paulo tava desmilinguindo. O Tite vai, faz um monte de alteração. Mudou a configuração. Aí reinicializa. Aí já não é a mesma tela, né? Já mudou o São Paulo. Já fez uma alteração também. Aliás, fez duas. E aí mudou. Mas o Flamengo está ganhando o jogo. 2-1. E tem a posse de bola no campo de defesa, dominando, saindo e jogando. Torcedor, economizar numa saída, jogo. Preço baixo, qualidade para você. Tudo para vibrar pelo seu time. Açaí atacadista oficial do Brasileiro. Saiu a bola ali, bandeira está no alto. E o, não sei se foi o Luciano. Alguém falou uma bobagem ali pro Bandeira. Vai ficar por isso mesmo, Luciano? Luciano foi mesmo, o né? Eric, foi o Eric, na verdade, quem chegou ali falando poucas e boas pro Bandeira número 1, o Rafael da Silva Alves. O Luciano tava ali também, mas ele e o Eric é que realmente disseram alguns impropérios. A bola é do Flamengo, que vence 2-1. Placar Bet Nacional. Altese Peças Automotivas, cumpre pelo site, retire em nossas lojas. Altese é a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Vai bater lance lateral. São Paulo Futebol Clube, cobrança executada, entrega a bola para o Arboleda. Ele recolhe, está no campo direito de defesa, parou, prendeu, botou no chão. Vai devolver para o goleiro pegar. 37,5. Faltando 7 minutos e meio para terminar no Maracanã, segunda rodada, Campeonato Brasileiro. Flamengo agora não está mais naquele conforto todo. Porque, primeiro, que ele não está atacando naquele volume que estava, né, Paulinho? E segundo, que o São Paulo fez um gol, diminuiu a diferença. E se animou. Então, de repente, você vê um jogo que era para o Flamengo disparar uma goleada, daqui a pouco pode sofrer o gol do empate. Incrível isso, mas pode acontecer. Aqui Tupi tem o Tupi em Pinha Super Rádio do Brasil. A Tupi comanda o futebol. Abre o jogo e mostra tudo. A bola volta, rola. Vem o São Paulo. De novo no campo de defesa com o Diego Costa. Lança na ponta canhota. Pronta a correria. Corre na bola. André Luiz chegou nela. Matou, botou no chão. Tentou driblar. Varela marcou. Foi driblado. Varela pra dentro, pra fora, pra dentro. De novo cruzado. A bola tira. Fabrício Bruno. A chave esquentou. Voltou pro São Paulo. Pegou a sobra. Mergulhou. Rossi pra defender. Ai, ai, ai. Deu um friozinho na espinha, Gabriel Andreso. Arrepiou os cabelinhos, viu, Penido? Na boa jogada do Ferreira pela esquerda, ele balançou o Varela, tentou o cruzamento e foi travado. Na sobra, o Pablo Maia, perdão, bateu e a bola bateu no braço do Vitor Hugo. Pediram falta, o juiz não deu. Rossi, atento, fez a defesa. Segue 2-1, placar Bet Speed. Você viu irregularidade no lance, Paulinho? Não vi, não. Também se tivesse visto, eu não ia te contar, não. bola do São Paulo. Dominou, saiu jogando. Metida longa. Que próprio São Paulo também é um time desentrosado. O cara pega a bola na intermediária. Tem um companheiro dele aberto na esquerda. Ele dá a bola 15 metros longe do cara. Vai pegar nunca. Ficou de graça para o Flamengo. Desperdiçou, não valorizou a passe de bola. Flamengo domina, sai jogando. Veio outra vez agora pelo alto. Levantamento de bola para o Gerson. Salta na cabeçada. Bota a bola no terreno. Rola para o meio campo São Paulo. Dá um novo toque. Luciano vai se apresentar, pediu bola, recebeu, vai procurar outra vez agora a zaga, toca a bola onde está colocado o Diego Costa, ele pega, domina, avança, conduz, pede pela ponta canhota, é o Wellington, vai ser tocada a bola para ele, foi, tentou, driblou primeiro, rolou pequenininho, pediu devolução, salva a zaga do Mengão, tira de novo Pulgar, levanta na frente, procurou, era o toque para o Pedro, Pedro foi no lance, primeira dividida com o corte do Alisson pelo meio do campo, leva o São Paulo, abre na ponta direita, quem vai pedir então? O Luciano de novo, lançamento de bola para ele, sai da ponta, vem para meio, driblou primeiro, driblou segundo, entrada da área, pediu devolução, emendada a bola, voltou para o Luciano, perdeu o ângulo, ganhou, cruzou, na boca do gol, testa para fora o São Paulo. Isso aí o quê? Para testar as coronárias rubro-negras depois de tanto show de bola, Gabriel Andreso? Só pode ser, Penido, porque realmente o São Paulo coloca o pé no acelerador e o Flamengo está olhando. Agora um chute travado que sobrou para Eric, que cruzou da esquerda mesmo com pouco ângulo. E Luciano cabeceou por cima do travessão, quase um empate tricolor. E o jogo parecia ganho, hein? 2-1 Flamengo, placar açaí atacadista. Na verdade, só está ganho quando o juiz acaba, apita. Mas o Flamengo está com domínio. Sim, as alterações mudaram completamente o cenário, Paulinho. Com toda certeza, o time estava engrenado. Nada contra a qualidade de quem entrou. Mas quando você mexe no time que está engrenado, funcionando, tudo funcionando bem, evidentemente que é uma chance pequena de até melhorar. Mas a de piorar é muito maior. E foi o que aconteceu. O Flamengo desmoronou depois de uns belos 10 minutos, 15 minutos, seu excelente futebol. Tite é o responsável por isso. Falou a Paulinho. Esse jogo está tão rápido igual ganhar na Betspeed. Paga Betspeed. Volta a bola para o São Paulo sair jogando, botando no terreno, saindo com ela. Vem por intermédio do Diego Costa. Ele domina, bota a bola no chão. A galera do Flamengo está meio bolada agora, hein? São 11 horas e 17 minutos. 11:17 da noite. Arranca pelo Flamengo, Ayrton Lucas. Opa! Varrido! Vai sujar o Wellington. Vai. Eu daria o cartão vermelho para ele, porque ele deu um amarelinho. Para. Deu um amarelo pro Luciano. É chamada falta tática. Tudo bem, a gente até entende. Não sei se o Flamengo, mas eu entendo a posição do São Paulo, claro. O cara faz a falta porque o Ayrton Lucas vinha numa velocidade descomunal. Ao invés do cara trocar a figurinha e sair, meter o gol, fazer o 3-1 e acabar a parada, aí fecha a tampa. Então, o amarelo é um recurso. Nesse tipo de circunstância, para quem pratica, é válido, né, Paulo? Isso é mais barato levar o amarelo. Mas ele deu uma voada, uma voadora. Faz parte do jogo, né? Você faz a chamada falta tática exatamente para evitar. Você troca, faz a falta, troca por um gol. Pode tocar o cartão amarelo e até vermelho por um gol. É mais barato tomar o cartão do que tomar o gol. Foi o que ele fez. Quando a bola volta, vem pra entrada da grande área. Gerson tenta pelo Flamengo, corta a defesa. Flamengo se recompõe. Vem por intermédio do jogador que é Pulgar. Tocou de novo. O árbitro parou. Ele marcou aí, hein? Deu uma falta. Ele marcou falta de ataque, Penido. Falta de ataque. Falta de ataque, então é bola do São Paulo. Aqui Tupi, teu Tupi e a maior rede de rádio em todo o território brasileiro. E o nosso sonzão também no app da Tupi, no mundo inteiro, galera. Tupi, a super rádio do Brasil. A Tupi, eita, rádio danada de boa. Vem bola aí, galera. Vamos lá para a renda. R$ 2.496.042,50 a renda. O público pagante de 45.116 e o público presente de 48.103 torcedores aqui no Maracanã. Informação em nome de BetSpeed. Falou, é o Flamengo. A média do Flamengo é tão disparada. Não sei se alguém tem essa média aí no mundo. Vem a bola para a entrada da grande área para o São Paulo. Emenda para o alto. André pega a mão nela. A bola vai embora, a bola vai para fora. Ele nem conseguiu pegar o André. O Ferreira, acho que ele tomou a frente e pensou: ah, eu vou chutar, vou me consagrar. Fiz um gol, vou fazer outro. Bota o pé na forma, bicho. E o São Paulo trocou de novo, Gabriel Andreso. É, saiu com a número 29, o Pablo Maia, para a entrada do 31, Juan. Juan, 31, para o lugar do Pablo Maia, 29, troca um volante por um atacante, o Thiago Carpini. E teremos 5 minutos de acréscimos na segunda etapa aqui no Maracanã, informando o Médio Levenson. No Rio, 11 horas e 21 minutos, 11 e 21 da noite. É a hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Cravadões, cravadões, galera. Etapa complementa. 45 minutos e meio. Vamos para o tempinho. O árbitro aumentou aí o prazo de validade em 5 minutos. Aumentou em 5. Já praticamente completa agora o primeiro minuto. Vamos até 50. O árbitro aumentou em 5 minutos o prazo de validade no segundo tempo. O Flamengo vai ganhando o jogo por 2-1. Luiz Araújo no primeiro tempo, De La Cruz no segundo. Ferreira descontou aos 33. Agora são 46. Faltam 4. Prepara a cobrança. Vai bater o lance de mão pelo Flamengo. É Ayrton Lucas. Manuseou. Bateu botando a bola no terreno. Aperta. Vem chegar a marcação de Juan. Juan mesmo com R. Botou a bola, recuou, tocando pro goleiro do Flamengo, Rossi, manda pra ponta direita, busca a bola na pica do terreno, mas pelo lado de fora, aí não vale, né, Wellington? Ela passou por aquela linha branca, saiu pra lateral, aí babou. Aí não vale, Penidaço, aí a bola fica para o setor defensivo, São Paulino, Flamengo na frente, 2-1, duas vitórias na ponta do Brasileirão, informando ao Tese. O importante é ganhar, 2-1 lá em Goiânia e 2-1 aqui no Maracanã. Mas aqui o jogo ainda está rolando, pode acontecer tudo. Mas, de qualquer maneira, ganhar é o fundamental. 6 pontos em 2 jogos é uma grande arrancada para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, Paulinho. Então, o time, na hora que engrenou, mostrava muito um pouco mais para a alegria da galera que está no Maracanã. Merecia isso. E o time estava voando, não tinha nada que mexer. Verdade, cara. Flamengo estava dando um dos maiores espetáculos, mas um chocolate daqueles, aí mexeu, trocou 3 jogadores, desarticulou tudo. Aí o São Paulo cresceu no jogo e o Flamengo agora está aparentemente administrando o resultado, porque está ganhando o jogo, não quer levar um gol e perder 2 pontos, né? Ou deixar de ganhar. Tocada a bola para Gerson, ele caminhou para o intermediário e foi derrubado. É falta para o Gerão, assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar, aqui Tupi tem o Tupi. Gastrogel 3 em 1 na defesa das IAC 10 e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento, seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Vem a falta aí, Flamengo prepara a cobrança, tá ali colocado o Pulgar, também o Ayrton Lucas, o Pulgar vai saindo, Ayrton Lucas parece ser o homem da cobrança, São Paulo aliviou a pressão, mas cometendo a falta, Mengão vai pra dentro, o Mengão quer um cruzamento, vai que ele mete um filézinho ali, na entrada da grande área um filé, e aí o Mengão aproveita, mete um gol, fecha a tampa, faz o 3-1 e eu vou pra galera. Mengão tá de patrão, de qualquer maneira, tá 2-1 para o Flamengo. Vai tentar a conexão na área lá, na cobrança, o Ayrton Lucas. Léo Pereira também está nas cercanias, ele está ali nas proximidades da bola. Prepara a cobrança o Flamengo, os jogadores vão para a entrada da grande área, parte para o cruzamento. Ayrton Lucas sai, Léo Pereira quem bate canhota na bola, cruzou na boca do gol, bateu na defesa. Voltou a bola, vai sobrar. É para o Flamengo, faz o novo domínio, bota a bola no chão, apanha na entrada da grande área, tira do primeiro, mete na frente, vem a bola, ele emenda, espalma o goleiro, espalma o goleiro. A chance do Mengão, queridão, o apetite aberto. O Vitor Hugo vinha com tudo, a defesa fechou pela direita. O disparo de gatilho, a defesa do goleiro. O escanteio para o Mengão. Vamos lá, Luiz Araújo. Você já fez um gol no jogo. Você vai dar a bola. Que dá um gol que liquida tudo. Prepare, vai bater 49 minutos e meio. Ele bate curtinho, entrega a bola para o Gerson. Prende, toca de calcanhar para Luiz Araújo. Ao lado dali pela ponta canhota. Roda o corpo, tira do adversário, prende. Toca pequenininho, veio o Gerson. Dividiu, ganhou na primeira, rolou. Para Ayrton Lucas, manda de primeira. Toca a bola, vem para o Flamengo. São Paulo dá o bote, faz o corte. É agora. Faltam 10 segundos para acabar o tempo que o árbitro acrescentou. Todos os smartphones acesos. Vai acabar. O árbitro vai apontar o meio campo. Vai acabar o jogo, Mengão, queridão. 2-1, acabou! Deu Flamengo, galera. O Mengão vai bem. Obrigado no placar final. São Paulo! Mengão 2, Luiz Araújo de La Cruz. São Paulo 1, Ferreira. Registro, Wellington André. Aqui no campo de jogo, a festa é grande dos jogadores e também o alívio, porque afinal de contas, foi uma vitória na raça em que a torcida jogou junto. O Flamengo ia muito bem até uma altura do segundo tempo, depois o São Paulo pressionou e poderia até ter saído com um empate, mas acabou sendo mesmo a segunda vitória consecutiva do Rubro Negro no Brasileirão e a segunda por 2-1, repetindo o placar da estreia quando derrotou o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Flamengo que agora está se reunindo no meio do gramado com os cumprimentos dos jogadores e vai se preparar para o próximo jogo do Brasileirão, domingo, 16h em São Paulo, contra o Palmeiras. E aí do lado do São Paulo, meu ídolo Wellington Campos. Os jogadores lamentando, né, esse resultado. Muitos até sentaram no gramado porque o time perde mais uma, é um dos últimos colocados do Brasileirão e fica complicada a situação do técnico Thiago Carpini. A imprensa paulista, tanto que ele pode ser demitido a qualquer momento, Benidaço. Falou! Aqui, Tupi, eu vou ao camarote. Tupi, Tim 5G, no camarote onde estão as figuras mais importantes, cabeça coroada, galera 5 estrelas, no espaço VIP do Maracanã, camarote Tupi, Tim 5G, com Marcos Vinícius, Mr. B e os nossos convidados de honra nessa vitória do Flamengo 2-1 sobre o São Paulo. Alô, alô, Marcos Vinícius, fala aí, Mr. B, fala aí que eu quero ouvir. Beleza, Penidaço, mais uma noite aqui no camarote VIP da Tupi, ao lado dos nossos parceiros e convidados em mais um jogo do Mengão. E tá aqui com a gente o Daniel Albuquerque, da Layout Publicidade, parceiro da Tupi. E aí, Mengão, bem na parada, levando fé agora nesse ano aí no Flamengo? Não, com certeza, esse ano aí tem de tudo a gente retomar o topo do Brasileirão, né? E o Palmeiras vai ser o grande adversário do Flamengo mais uma vez? É, eu acho que hoje no Brasil só o Palmeiras pode bater o Flamengo, né? E eles perderam em casa hoje, então semana que vem a gente está aí para passar à frente e rumo ao título, né? Gostou do nosso camarote? Tá, o camarote Tupi é excelência e qualidade sempre, né? Maravilha, obrigado, nosso convidado Daniel Albuquerque da Layout Publicidade. E se você não é Tim, eu tenho uma notícia incrível para você. Agora você pode experimentar de graça a rede líder em 5G no Brasil. Estamos falando do Test Drive Tim. São 30 GB por até 30 dias sem pagar nada. E o melhor, é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o aplicativo Meu Tim e teste já. Tim, imagine as possibilidades. É com você, Penidaço! Falou, é o Marcos Vinícius aqui na Tupi, teu Tupi, a super rádio do Brasil, Gastrogel 3 em 1 na defesa das acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento, seu uso pode trazer risco, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, leia a bula. Agora, galera, é hora da fera, o maior, o melhor, o mais importante analista do futebol, Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, com 13 Copas do Mundo, o maestro do rádio, o super ídolo, o supremo ídolo, o Apolinho vai comentar a vitória do Mengão, Mengão, queridão, 2-1 na Tupi, a hora da palhinha do Apolinho! Olha, Penido, uma vitória sempre bem-vinda. É importante, eu sempre repito isso, no futebol, o que interessa é o resultado. Primeira coisa é o resultado, depois vem os acessórios, jogar muito bem e tudo mais. O próprio Flamengo hoje deu um exemplo disso. No mesmo jogo, o Flamengo jogou razoavelmente bem, depois, no segundo tempo, jogou bem, aí cresceu para muito bem, e quando estava crescendo para ótimo, o Tite resolveu fazer alterações e aí desmontou aquilo que estava funcionando bem. O Flamengo venceu por 2-0 e conseguiu chamar o adversário para cima de si, e o São Paulo fez o gol e terminou o Flamengo vencendo por 2-1. Mas não vejo motivo para o Tite fazer as alterações que fez. Ah, mas tem um jogo com o Palmeiras. Ah, paciência, tem um dia do jogo do Palmeiras, a gente vê o que, que vai fazer no jogo com o Palmeiras. Mas não pode ser, se começou o jogo, tem um jogo com o Palmeiras, não tem? Muito bem. Na hora que começar o jogo com o Palmeiras, o que, que ele vai fazer? Ele vai pensar no jogo da outra quarta-feira? Não vai. Ele tem que pensar naquele jogo. Então hoje tinha que pensar no São Paulo, mas estava ganhando, sim, mas estava ganhando, mas por pouco não tomou o empate. Porque depois de dar um banho de bola no São Paulo, puxou o freio de mão, deu uma freada de arrumação, foi todo mundo para frente, né? Quer dizer, aquele, como no ônibus, né? aquele solavanco que joga todo mundo um em cima do outro, e desmontou o time do Flamengo, que vinha jogando como há muito tempo não fazia. Foram 15 minutos de belíssimo futebol no segundo tempo e depois esse futebol sumiu. Então, por culpa dos que entraram, não é questão técnica, não é questão de qualidade técnica de um jogador ou de outro, é questão do sistema que estava funcionando como nunca tinha funcionado. Nem no campeonato estadual o Flamengo teve 15 minutos parecidos com aqueles. Mas o Tite deu lá na cabeça dele um piti qualquer, sei lá o que houve, e ele resolveu mudar tudo. E aí degringolou, o Flamengo por pouco não sofreu o gol do empate. Mas venceu, o que é importante, venceu por 2-1, conseguiu essa vitória, vitória importante. Importante até porque teve o gol do Luiz Araújo, que é esse jogador que eu critico bastante, mas que tem as ferramentas necessárias para se tornar um bom jogador. O fato é que ele não sabe como usá-las. Né? Ele é um jogador que tem velocidade, tem bom chute, né? Mas ele não sabe administrar isso. Então, às vezes, ele chuta na hora de passar, passa na hora de chutar, chuta na hora de cruzar, cruza na hora de chutar, enfim, cruza na hora de passar. Ele é um jogador que ainda precisa ser trabalhado, e muito bem trabalhado, e conta com um fator a seu favor até, né, que ele joga praticamente só, porque o Varela não passa do meio do campo, não vai lá para ajudar, não ajuda nas ações ofensivas, não aparece para isso. É um jogador que fica ali atrás esperando ver como é que a banda toca. Tomou uma série de riscos do Ferreirinha, para lá, para cá, para lá, para cá, pouco depois do gol de São Paulo, que poderia ter surgido, inclusive, ali naquele lance, o segundo gol. Mas o Tite tem as suas preferências e a gente tem que respeitar. O fato é que o Flamengo não jogou bem, como a gente esperava, que pode jogar o primeiro tempo, venceu por 1-0, gol do Luiz Augusto, e depois conseguiu no segundo tempo aparecer com toda aquela sua volúpia de gol, surpreendendo a todos, né? Porque ninguém esperava aquilo. Esperava que o Flamengo continuasse mandando no jogo, mas não daquela forma. E o Flamengo voltou exuberante. Aí foram 15 minutos de futebol, o Penido considerou fantásticos e tudo mais. E de repente, do nada, o Tite chama, começa a fazer mudanças. E essas mudanças acabaram parando aquela volúpia que o Flamengo tinha. E o Flamengo voltou a jogar mais do que o adversário, mas menos do que estava jogando. E se curou o resultado, o São Paulo em seguida fez o gol. Né? O Ferreira fez o gol de São Paulo e conseguiu com isso ameaçar o Flamengo. Quase por pouco o São Paulo não conseguia o gol do empate. Né? O Rossi apareceu com uma boa defesa, inclusive nos momentos finais. Mas foi uma vitória que é importante. O futebol, que eu digo, vitória marca 3 pontos, desempenho não marca nada. Excelente ter vitória com desempenho, isso é, não tenha dúvida. Ninguém é ignorante a ponto de discutir isso. Mas tendo que ter um dos dois, o melhor é o resultado, que são 3 pontinhos que vão para a caçapa. E o Flamengo conseguiu esses 3 pontinhos importantíssimos agora, porque é o início do campeonato, você tem que fazer gordura para poder daqui a pouco encarar. Já o próximo jogo é uma parada. O Palmeiras perdeu hoje não devia estar naquele dia em que as coisas funcionam mentalmente, como o português lá espera, né? Quando ganha, que estava no. Foi o time é mental. Quando perde, o juiz roubou. Ele não sabe o que houve. Hoje eu não sei o que houve. Não sei que não vi o jogo, não ouvi o jogo. Não tenho ideia do que aconteceu. Sei que perdeu para o Internacional. E agora ele vai dar as explicações dele. Provavelmente, quando ganha, é um time mental, um time que tem capacidade de se administrar mentalmente dentro do campo. Sai uma fumacinha pelas orelhas dos jogadores. Tudo isso é impregnado pelo treinador, no vestiário. E o fã-clube do Abel fica todo feliz quando ele conta essas histórias. Mas hoje nada disso funcionou e deu Internacional na parada. E agora o Flamengo vai lá enfrentar o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Por hora, estou feliz e imagino que a torcida rubro-negra também esteja com a vitória de hoje, 2-1 em cima do São Paulo. Foi assim que eu vi. Falou, é o Apolinho Washington Rodrigues, é o comentarista mais ouvido do Brasil. Daqui a pouquinho, Alexandre Ferreira, meu rubro-negro feliz com essa vitória. Grande Alexandre Ferreira, às 2 da matina, vai brotar nas ondas do rádio. Garcia Duarte, dá licença, ele vai chegar, galera. Depois tem Mário Belisário e na sequência Antônio Carlos Clóvis Monteiro e toda a programação da Super Rádio Tupi. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio de Janeiro. Na Altese, a peça mais importante é você. Aqui Tupi, cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br ou completar essa edição do Super Futebol Tupi Team 5G. Aqui pelo Tupi, começamos com a vitória do Bragantino sobre o Vasco, 2-1, e terminamos com a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, 2-1 no confronto cariocas e paulista. Uma vitória para cada lado. Amanhã, 9:30 da noite, Botafogo e Atlético Goianiense. Rafa, o brabo, ele vai narrar a revelação do rádio. Comentários do Rubem Leão, reportagem do Thiago Veras e do Sérgio Guimarães. Hoje, Bragantino 2, Vasco 1, o garotinho contou aqui pelo Tupi, com os comentários do Del Aranha, reportagem de Thiago Veras e Sérgio Guimarães. Narrei com o Apolinho, comentando o Linton Campos e o Gabriel Andreso nas reportagens. Flamengo 2-1 no São Paulo, com renda de R$ 2.496.042,50. Público pagante R$ 45.116. Presentes R$ 48.103. Luiz Araújo aos 19 do primeiro e depois no segundo tempo, De La Cruz fez 2-0. Ferreira descontou para 2-1 e deu Mengão, queridão. É isso, galera, no Super Futebol Tupi Team 5G, oferecimento Açaí. Açaí, você é apaixonado por economia e futebol. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Ned Levinson, Super Saudável Shopping, o seu site de saúde.

galera da internet, das plataformas digitais, tá começando agora o Tupi na Rede, hoje bem curtinho, né? Pra fechar aí o Super Futebol Tupi Team 5G. Aqui nas plataformas digitais tivemos a vitória do Flamengo 2-1 para cima do São Paulo no Maracanã. Transmissão Tupi do garotão da galera Luiz Penido. E mais cedo no Nabia Bichedi, o Vasco perdeu para o Bragantino por 2-1. Transmissão do garotinho José Carlos Araújo. Confirmando os resultados da Série A nesta quarta-feira, Arena do Grêmio. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense 2-0. Arena MRV, Atlético Mineiro e Criciúma 1-1. Arena Barueri Internacional 1, Palmeiras 0. No Castelão, Fortaleza e Cruzeiro 1-1. Alfredo Jaconi, Juventude 2-0 no Corinthians. Amanhã, no complemento da rodada, às 9:30, Nilton Santos tem Botafogo e Atlético Goianiense. Deixa eu voltar até o Maracanã. Outras do Flamengo, líder do campeonato. Alô, Gabriel Andresso. Muito bem, Vinícius Gama. O Flamengo voltou a vencer no Brasileirão, aqui no Maracanã, ainda há pouco, derrotando o São Paulo por 2-1. Segunda vitória neste começo de campeonato, repetindo o placar do jogo de estreia. Também 2-1 em cima do Atlético Goianiense. E agora um triunfo em casa. Flamengo, que vinha realmente muito bem no jogo, fez 2-0, tinha uma vantagem até confortável. Poderia ter aumentado esse placar, mas levou um gol aí já na metade do segundo tempo. O São Paulo chegou até a ensaiar uma pequena pressão em cima do rubro-negro, mas a verdade é que a vitória acabou ficando mesmo com o Flamengo, que chega aos 6 pontos nesse iniciozinho de campeonato brasileiro. Destaque, sobretudo, para a atuação do uruguaio Nicolás de la Cruz, ele que marcou pelo segundo jogo consecutivo. Tinha marcado na estreia e agora voltou também a balançar a rede. Mas o primeiro gol da noite foi do Luiz Araújo, ele que entrou ainda na primeira etapa no lugar de um lesionado Everton Cebolinha. Para os próximos dias vai ficar exatamente a expectativa quanto à situação do Everton, ele que saiu ainda nos primeiros minutos e o Flamengo informou que ele sentiu um incômodo no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Será reavaliado, ele que ficou com gelo na região durante todo o segundo tempo, do primeiro tempo na verdade também, mas durante a integridade da segunda etapa, a partir do momento em que saiu, enfim, com esse tratamento com gelo, e será reavaliado a partir de amanhã pelo departamento médico. Pode ser uma dúvida, já é, na verdade, para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Beleza, Gama? Beleza, tá certo então, Gabriel Andresso, com informações do Flamengo. É, amigo, domingo teremos um jogão de bola no Allianz Parque, 16h, Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras que hoje perdeu em casa, 1-0 para o Inter de Porto Alegre. E o Abel Ferreira, né, quando perguntado sobre o que o Flamengo tem mais aí que o Palmeiras, hoje na entrevista coletiva, ele disse que o Flamengo tem mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores. Apenas isso. É a declaração aí polêmica aí do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Flamengo, portanto, tem 6 pontos, o Internacional também 6, os dois com 100% de aproveitamento, com 4, Juventude, Bragantino, Cruzeiro e o Fortaleza, com 3, Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco, Bahia e Palmeiras, com 2, Criciúma e Atlético Mineiro, Fluminense tem 1, Corinthians também com 1, ainda não pontuaram, Botafogo, Atlético Goianiense, Vitória, São Paulo e também a equipe do Cuiabá. E mais cedo, Vasco perdeu a primeira, 2-1 para o Bragantino, no Nabia Bichedi. A Tupi contou com o garotinho José Carlos Araújo. Outras do Vascão. Alô, Thiago Veras, fala comigo. Alô, Gama, amigos do Rolando a Bola. Mais cedo, em Bragança Paulista, no Nabia Bichedi, o Vasco perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro. Tinha estreado com vitória em casa em São Januário e diante do Grêmio. 2-1 e agora o placar inverso, 2-1 para o Bragantino, que saiu na frente logo no início. Uma falha do goleiro Léo Jardim, propiciando o rebote e o gol do adversário. No segundo tempo, o Vasco cresceu com algumas mudanças feitas pelo técnico Ramon Dias. Empatou na metade da segunda etapa com o Verrete. Contra-ataque puxado pelo Rayan, passe do David e a finalização na pequena área do Verrete. Quando parecia que o Vasco daria uma sensação de poder até ganhar o jogo, a virada, veio o gol do Bragantino. O Vitinho cobra um lateral, sai da posição, recebe o passe, chuta cruzado, a bola desvia na cabeça do Michael, ganha altura, faz uma curva e trai o goleiro Léo Jardim. Placar final 2-1 para o Bragantino. O Vasco tem agora uma questão a ser resolvida com o zagueiro João Vitor, que foi substituído pelo Maicon. Ele sentiu um problema no joelho, inicialmente constatado um estiramento, o jogador já iniciou o tratamento e pode passar por exame de imagem para uma melhor avaliação. O Vasco volta a campo sábado, clássico Maracanã, mando do Fluminense, e fica a expectativa até mesmo de um possível retorno do meio-campo francês Payet à equipe cruzmaltina. Gama. Valeu, Thiago Veras. É, amigo, clássico promete. Fluminense e Vasco, os dois precisando da vitória no próximo sábado. 11 da noite, mais 54 minutos. É, rapaz, e repercutiu aí muito, né? Logo após a derrota para o Bragantino, uma fala do técnico Ramon Dias, quando questionado sobre a arbitragem e o pênalti não marcado sobre o atacante Cleiton já nos minutos finais da partida. E o Ramon Dias preferiu não comentar muito o tema, mas citou a arbitragem do último domingo durante a vitória sobre o Grêmio em São Januário. Ramon afirmou que é complicado que no VAR tenha que decidir uma mulher, uma fala que gerou rapidamente diversas críticas, principalmente por parte da própria torcida vascaína. No jogo contra o Grêmio, o VAR esteve sob o comando de Daiane Muniz, de São Paulo. Vamos ouvir. E com respeito aos árbitros, não podemos falar muito porque está o VAR. Y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, tan acciones tan rápidas, hoy no sé si también el árbitro en un penal al nuestro punta que patea y lo golpea, y no sé también si fue penal. E ainda no Nabi Bichedi, o Ramon Dias chamou a imprensa para explicar o que realmente quis dizer e se desculpou pela fala machista. Sim, primeiro se se interpretou algo mal de minha declaração, quero pedir desculpa, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo. É, mandou mal, mas pelo menos aí se desculpou aí o técnico Ramon Dias. E feito esse registro, vamos ouvir então o técnico do Vasco fazendo uma análise dessa primeira derrota vascaína no Campeonato Brasileiro. Não, creio que foi um partido tuvo dois momentos. No primeiro tempo, por aí eles foram um pouquinho mais intensos, sem criar tantas situações, mas foram mais intensos que nós. En el segundo tiempo creo que reacomodamos un poco las piezas y se vio otro Vasco. Y si notás en el primer gol fue un gol medio desafortunado, no con mucha creación, sino que un gol medio raro, medio difícil. Pero después Vasco reaccionó, tuvimos una actitud increíble, lo fuimos a buscar, lo presionamos, lo atacamos bien, le creamos situaciones. Incluso llegamos al gol con, me parece que una muy buena jugada, muy buena creación. Yo creo que estamos analizando bien que Vasco va creciendo, está creciendo en su forma, en su estilo. Nosotros estamos contentos porque hemos competido realmente muy bien. Creo que en el segundo tiempo, a lo último, nos faltó un poco de tenencia, un poco de juego para mantener ese ataque que tenían ellos. Ah, então, o técnico do Vasco, Ramon Dias, ele que afirmou enxergar uma margem muito boa de crescimento para o Vasco na sequência desta temporada. Galera, Ponto final aí no nosso Tupi na Rede, hoje bem curtinho nesta quarta-feira, dia da vitória do Flamengo, 2-1 para cima do São Paulo e da derrota do Vasco da Gama, 2-1 para o Bragantino. Lembrando que amanhã às 9:30, no estádio Nilton Santos, tem Botafogo e Atlético Goianiense. Tá chegando aí também nas plataformas digitais o programa Alexandre Ferreira 01, programa A Super Madrugada Tupi. A todos vocês, aquele abraço. Tchau, galera. Família Tupi, a Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor. Tá rolando o maior tititi. Beleza, beleza. O Rio já consagrou. A Tupi é o povo e o povo é Tupi. É isso aí, a gente, meu povo. A gente faz rádio com amor. Super Rádio do Brasil, o maior tititi. Vamos lá. Ligada da Paluna Japeri, todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Gente com a bainha feita, até gente com a calça pescando siri, todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É o povo juiz.